essa tubulação numa linha reta dava para chegar até Salvador. E foi por conta dessas e de outras ações que 620 mil pessoas passaram a ter água tratada e regularizada pela primeira vez. E não para por aí. Obras estão em andamento para que a população da Baixada Fluminense e de São Gonçalo tenham acesso à coleta e tratamento de esgoto. Quando se avança com o saneamento básico, a população e o meio ambiente ganham muito. Águas do Rio, levando qualidade de vida para quem mais precisa. Antônio Carlos, Antônio Carlos, meu povo brasileiro, gosto de você. Hoje é sexta-feira, dia nacional da chinelada, dia internacional do adultério e dia de bater um tambor pro pessoal chegar a dar um saravá, né? Saravá sua banda, deixa a fumaça entrar pra limpar o caminho desse povo sofredor. Pai Xoxó, tá aí, Pai Xoxó, sua bênção, né, Pai Xoxó? Que abençoe, me desfia, Pai Xoxó. Uma bênção aí de 2025, né? Antônio Carlos, a coisa tá tensa aí, o ambiente tá carregado, me tá carregado, né? A coisa tá tensa pra Sunsê, me desfia. Tem um pra mim não, quem tá passando mal é o Daniel. Mas tá reverberando no Sunsê também. Não, meu. Não, eu tem eu um já... comboio de centurião. Atrás de Sunsê. Dois centuriões? Não, um comboio. Um comboio? Ah, não dá, não. Uma galera, filho. Tem um bonde atrás de Sunsê. Ainda tem um moço da capa preta também. Eita, coitado. A coisa está feia. Tô vendo os caras. E aquelas bocudas que você fala? Calma que vai chegar lá. A coisa tá feia pra Sunsê. Tô vendo o espírito do encolhimento. O encosto da brochura. O maligno do pinto caído. Tô vendo o Sunsê com muita dificuldade. Tô vendo aqui duas ex-namoradas querendo voltar pra você. Não, não tem vaga, não. Tem querendo pix. Quem foi ao vento perdeu o assento. Querendo presente e passar boleto pra Sunsê, meu filho. É, né? Tô vendo uma mulata bocuda, peituda e pernuda e coxuda e bunduda. É. Tentando ressuscitar o acanhado, meu filho. Antônio Carlos? É difícil, é difícil. A solução para você, me filho. Qual é a antes de entrar no banho, me filho, você pega o falecido, passa o sabonete nele e molha só ele e faz a oração da brochura. Como é que é a oração? Sai coisa ruim, espírito do mal, que o encosto da brochura se afaste do meu bilau. É a limpeza do encosto da brochura, me filho. Show! Show, brochura! Show, brochura! Pelo amor de Deus! Deixa a fumaça entrar pra limpar o caminho desse povo sofrendo. E deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Salve a fumaça. Aí. E aí, Carla de Lucas, como é que é? Conta aí. Como é que tá o tempo, hein, ó? Tá parcialmente nublado, você tá querendo abrir 24 graus agora. 24 graus. Bom, do Rio pro Brasil, qual é a informação? Pagamento dos aposentados e pensionistas isso é bom, do INSS. Isso é bom, isso é bom. Quem recebe salário mínimo, recebendo hoje, quem recebe salário mínimo e tem final de benefício 7. Recebe mais do que o salário mínimo, final de benefício 3 e 8. Aliás, final de benefício 2 e 3 também caindo, 2 e 7, 2 e 7 caindo hoje na conta. Então, salário mínimo, final de benefício 7 recebendo hoje, mais do que o salário mínimo. Os aposentados e pensionistas do INSS que recebem além do salário mínimo tem final de benefício 2 e 7, o dinheiro caindo na conta hoje isso também. É bom, isso é bom, né? Valeu, Carla de Luca. Bota a música da portuguesa aí. Português hoje está deslumbrando. Ai, que maravilha, eu acredito. Esse decote tá ousado. Tá né? Bem decotado, né? Pois é, vou ficar quieta, porque senão. Viu? Não, hoje não viu muito, não. Viu assim, um pouco. Esse marido. Não, ele me atende bem, ótimo, ele cuida bem da criança, ele comparece em casa, as contas estão pagas, tá tudo maravilhoso. Ele paga as contas? Também ajuda, né? Porque eu trabalho pra pagar minhas contas. Paga, né? Claro, ajuda. Tem que ser assim, homem tem que ajudar a gente. Também não quero homem que me sustente, não, que eu trabalho e tenho meu dinheiro. É isso aí. Não é lá, ai, esse dinheiro o meu pode fazer. Continuar me sustentando, eu não. Sou feliz. Não, quero homem que não me sustentar. Nunca quis. Mas e aí, conta? O meu também, me deu. Você sabe, Antônio Carlos, final de ano, muitas festas de Réveillon, aquela coisa toda e tal. E teve uma festa aqui em Copacabana, então, o que tem de barco que fica ali parado pra ver a queima de fogos. É. Esse ano muita fumaceira, mas enfim, isso aí já passou. E aí teve um navio, desses navios grandes, que parou ali com muitos passageiros, mais de 2.000 passageiros, e tinha show do Safadão, do Wesley Safadão. Ah, é? Dentro do navio? Dentro do navio. E do grupo El Chan. Aí aquela coisa, um canta, depois o outro canta e tal. E aí tava tudo certo. Mas aquele Chan antigo? É aquele Chan antigo. Tem a loura, tem a morena? Tem a Sheila Mello, ainda dança. Dança que é uma loucura, é um espetáculo. E fazem muitos shows esse El Chan, o Beto Jamaica, com o Padre Washington. Então sempre fazendo shows. Beleza, eu gosto. E aí, então sempre esses programas de televisão também participando, no Altas Horas, do Sérgio Groisman, tudo isso. E aí o que aconteceu? O Safadão fez o show antes e depois tinha o horário pra entrar o El Chan. O Safadão era fazer um show de 2 horas, fez um show de 4 horas. Olha! E aí foi cantando, o El Chan lá atrás esperando, galera já com sono, que já tem uma certa idade, né? O Padre Washington, então, coitado, ele toma as cachaças, senta e dorme. Aí todo mundo querendo entrar pra fazer o show, nada, porque o Safadão fez um show muito grande. Menino, quando o El Chan entrou no palco... Ah, como é que foi? Beto Jamaica soltou os bichos. Que falou, olha aqui, os artistas têm que respeitar os que vêm depois. Se tem horário pra fazer show, tem que sair do palco na hora certa. Tem que ficar aqui enrolando, não. Falou, é? Falou no microfone, um climão, todo mundo aquele espírito de Réveillon, paz, amor e tal. E o Beto Jamaica ficou no ódio. O Padre Washington não fez nada, que já não faz nada mesmo. Ficou lá quieto, só olhando. Mas foi um climão. Aí depois explicaram que não, calma, não foi nada disso. Na verdade, o Safadão cantou porque os organizadores pediram que ele cantasse mais. Não foi culpa dele, não. Mas que teve climão, teve. Mas tava bonito o show? Tava. Ah, então, ele faz pronto, um show bom, é? Bonito, mas eu quero é confusão, eu quero é barraco. É isso que eu gosto. É isso aí, né, menina? O que que ela é? Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E o Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. Antônio Carlos. Vamos entrar em contato com o nosso repórter Leonardo Salles, sobrevoando o Rio no Tupi 4. Alô, Léo, bom dia. Como é que tá o trânsito agora? Conta aí pra gente, meu amigo. Muito bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, super família Tupi. Antônio Carlos, a bicharada tá solta nessa sexta-feira na Zona Oeste, hein? Atenção, você que tá circulando pela região da Barra, Jacarepaguá, tem porco na estrada do Gavinal, tem cavalo ali na Ayrton Senna, no sentido Orla. Que susto, você falou a bicharada, eu pensei que fosse outra bicharada. Tem que ter paciência, tá? O trânsito ali tá bom, mas o motorista deve ter cautela. Você que tá seguindo aí pela Grajaú Jacarepaguá, descendo, chegada José do Patrocínio, com boa movimentação em direção à Vila Isabel. Bolsa Família, todo dia a gente faz um Brasil melhor. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Governo Federal. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá falado, Antônio? Tá falado, Léo! Destaque, Sentinelas da Tupi. Oferecimento Megabox. Só o Megabox tem mega ofertas para você. Número de pessoas em situação de rua no país aumenta em 25%. Esta e outras notícias às 6h55. Opa, que maravilha! As férias estão chegando e o Paulinho Tuntum, meu filho primogênio, já tá me olhando com seus 78 dentes de fora e uma cara de que vai aprontar todas. Por isso eu já vou passar no Megabox Atacadista e vou comprar tudo que eu puder pra poder aprontar junto com ele nas férias, que eu não sou bobo nem nada. Melhores marcas com os menores preços só no Megabox Atacadista. É muito por muito pouco. Fato venéreo. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Acerte o relógio, não perca a condução. 6h42. E o show do Antônio Carlos. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Faltam 363 dias para terminar o ano. Hoje é o dia do juiz de menores. A todos os juízes de menores deste nosso imenso Brasil, o meu abraço e a nossa homenagem. E três são os santos que estão nos abençoando no dia de hoje: Santo Antero, São Florêncio e Santa Genoveva. Os três estão de mãos dadas lá no céu neste momento, fazendo aquela corrente positiva para nos proteger durante todo o dia de hoje. E para que essa sexta-feira tenha de fato um alto astral, eu deixo para vocês o seguinte pensamento: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Bom dia, bom dia pra senhora, bom dia pro senhor, bom dia pra você, garotão. Gatinha, miau, bom dia também. Bom dia pra todo mundo. Girando e a pesca, são donos da bola. Mais as esmolas linguando e aumentando as mãos. Bom dia pra quem tá trabalhando, pra quem tá estudando, pra quem tá acordando, pra quem tá se lavando. Bom dia! Bom dia pra você que tá amando uma boa nesse horário. Você que tá viajando, chegando de viagem, seja bem-vindo. Bom dia pra todo mundo. A criançada já foi sonolenta pra escola. E vamos que vamos, né? Tem muita gente de férias, né? Mas nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro, muita gente aniversariando. Eu quero abraçar essa gente querida aí. Ô Mário, toca aí parabéns pra você. Toca aí. É a nossa homenagem aos aniversariantes de hoje. Aniversário do Talisson Martins, nosso repórter, né? Aliás, o aniversário dele é amanhã. Mas a gente já anuncia hoje, porque amanhã a gente não tem programa. Marlene de Arruda, de Honório Gurgel, a Lília Maria Moura Rosa, de Bom Sucesso. Andréia Souza Lima, de Marechal Hermes. Albanir de Souza Rocha, de Madureira. Andréia Cerni, é de Madureira também. A Maria das Dores Martins, de Rocha Miranda. A Maria Santana, da Vila São Luís. Rafael Policarpo, de São Cristóvão. Lara e Benjamin, 12 aninhos, né? São gêmeos. O Tony faz 9 anos. A Fernanda Sena faz 5. O Matheus, de Barão do Juparanã, aniversariando hoje. Adriana Canedo e Valéria Rocha, também de Barão do Juparanã, é amanhã. A Conceição Lima, de Cascadura. Rosemary da Silva, em Brás de Pina. Luciene Franco, a cantora. Oh, que saudade dela. A Leia Penteado, jornalista, tá sumida também. Adriana Rimer, radialista. A Roseli Medeiro, mulher do pastor Marcelo, né? Ana Rodrigues, jornalista. Ricardo Pizão, na Pavuna. E o Paulo Vilhena, o ator. A todos vocês, parabéns para vocês. Muitos anos de vida! Ei! Sua homenagem aos aniversariantes de hoje. É a Marília Mendonça com o seu sucesso. Como faz com ela? Eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz. Foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Oh, oh, se é melhor com ela, saber se você faz amor comigo como faz. Aniversário também do Robério Luzi Júnior, tá aniversariando hoje. A todos vocês, tá aí. Marília Mendonça, como faz com ela? Nossa homenagem a vocês, né? eu quero que você seja o repórter amador do show do Antônio Carlos para contar tudo o que está acontecendo por aí. Entre em contato com a gente. Telefone da Tupi é este. 2125960. O nosso zap zap é este. Zap zap Tupi. Acerte o relógio, não perca a condução. 6h48. Show do Antônio Carlos. A maior audiência do Brasil. Líder absoluto em audiência. Obrigado, meu povo. Limpa Estoque, Rede Economia. Ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas no app tá na economia. Promoções de sexta a terça. Arroz de um engote, R$25,95. Feijão carreteiro, R$5,99. Leite Quatá ou Godan, R$3,99. Leite em pó Glória, R$11,99. Azeite Galo Dia a Dia, R$28,98. Maionese Hellmann's, R$8,99. Alcatra, R$36,90. Coxa com sobrecoxa, R$6,99. Linguiça pernil Perdigão, R$13,98. Linguiça calabresa, R$15,99. Homo lavagem perfeita, 800 gramas, R$9,98. Papel mimo com 6 rolos, R$7,99. Sefer é qualidade, sabor e muitas opções. Ketchup, mostarda, barbecue, maioneses e molhos. A Sefer tem os produtos ideais para você reinventar os sabores e pratos na sua casa. Seu sanduíche, almoço e até as suas receitas vão ficar muito mais saborosas com os molhos e condimentos Sefer. A Sefer inventa para você reinventar. Super bom, mais variedade, mais ofertas, muito mais você. Ovos brancos no crivo com 20 unidades, R$10,98. Óleo de soja com amo 900 ml, R$7,48. Sorvete Slurp 1,5 litro, R$10,98. Linguiça Sadia Perdigão Seara para churrasco quilo, R$15,98. Alcatra com maminha peça vácuo quilo, R$38,98. Heineken Long Neck 330 ml, R$5,48. Beba com moderação. Super bom, faz parte da sua vida. Ofertas válidas até domingo. Antônio. Ainda hoje em nosso programa, as canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um. Se você tem uma história que envolva uma música do rei, escreva-nos. Show do Antônio Carlos, Rádio Tupi, Rua Santa Luzia, 651, no centro. Ou mande e-mail para showdoantoniocarlos@tupi.fm. Bem, na linha telefônica, mais um repórter amador a participar hoje do nosso programa. É a vez do Marcos Silva, lá de São João de Meriti, precisamente do Jardim Metrópole. Alô, Marcos Silva, bom dia, tudo bem, Marcos? Bom dia, Antônio Carlos. E aí, rapaz, o que você conta aí, ô Marcos? Conta aí pra gente. São João tá no lixo total, desde o Natal. O caminhão do lixo não passa aqui. Estamos aguardando providência do prefeito. Acorda, prefeito. Esse prefeito novo, não sei se vai fazer alguma coisa. Os prefeitos aqui de São João é um fiasco. É. Alô, mesmo? Antônio Carlos, fala por nós aí. Feliz ano novo pra todos. É pra você também, né? Antônio Carlos, perdeu a eleição, o prefeito deixou a cidade toda suja. É. Não, suspendeu o serviço de coleta lá e não tá recolhendo. É verdade isso? É verdade. Ele perdeu a eleição? O prefeito eleito, né, o Léo Vieira, percorreu as ruas lá tentando resolver o problema. Léo, o novo prefeito. É o novo prefeito. Então vamos passar pro Léo essa tarefa. O rosto tá a mesma coisa. Léo, tem que limpar a cidade. Saiu, levou tudo. É isso aí, é por aí, né? É a garrafa térmica. Ô, Marcos Silva, aguarda aí que o Léo tá entrando e diz que tá cheio de vontade. Vai mandar limpar tudo aí, tá legal? Promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italac ou Glória, R$3,99. Leite semidesnatado ou desnatado Italac, R$2,99. Açúcar Joia, quilo, R$3,47. Hora de soja Primor ou Soia, R$7,47. Creme de leite Italac, R$1,99. Começou a queima de estoque Guanabara. As melhores ofertas do Rio. Vai lá! Recebendo aqui os principais jornais brasileiros, vamos ler aqui as manchetes das primeiras páginas, para que você que está despertando possa ter noção do que os jornais estão publicando. Primeira página do dia, o jornal mais popular do Rio de Janeiro. É, Ministério Público fixa reformulação de carreira e reajuste salarial. Atriz que desapareceu estava em hotel na Zona Sul. Ué? A Maria Gladys. A Maria Gladys sumiu na noite de Réveillon, em Copacabana, a família desesperada. Apareceu. Tava namorando. Tá, eu tava tranquila. Não, eu tava passeando. Mas não tava no motel? Não, é, mas tava passeando. Acho que ela tá meio assim. Ah, ela tá com... É, meio esquecida. Tá. Incêndio destrói fábrica em Queimado. Jornal Extra, entregador foi morto por traficantes no Morro da Serrinha. Chefe de cozinha foi acusado de violentar criança em Florianópolis. Tem que dar uma coça nele, né, rapaz? Botar ele dentro da panela e cozinhar esse cara aí, pelo amor de Deus. Jornal Globo, emendas Pix aumentam 12 vezes em 4 anos. Dólar bateu ontem R$6,15. E agora a pergunta, ô Portuguesa, você assistiu o capítulo de ontem de Mania de Você? Assistiu ou não assistiu, menina? Assisti! Então conta aí, o que, que você assistiu? Ah, aquele Mavi aprontou, né? Mandou sabotar o helicóptero lá pra matar o namorado da mãe, mas se deu mal, porque a Viola fugiu e pegou justo aquele helicóptero com a arma e tal, e rendeu o piloto. Aí o helicóptero levantou voo, uma confusão danada, e o Mavi desesperado, porque sabe que o helicóptero ia cair. Aí ficou tentando falar com eles, aí conseguiu falar com o piloto, Douglas. Douglas, desce que esse helicóptero desce, encosta, desce, desce. Douglas, não dá, tô no meio do alto, em alto mar e tal. Conclusão, o helicóptero caiu. Aí todo mundo acha que a Viola morreu. Morreu? Não, a Viola tá viva, ela pulou antes. Ah. Mas o piloto Douglas, coitado, morreu. Foi pro morreu? Saco. Foi pro saco. E o Mavi lá chorando, desesperado. Ontem eu fiquei até com pena desse Mavi. E olha que ele é do mal, eu tenho raiva dele. Mas ontem eu fiquei com dó, tadinho do Mavi. Mas é aquilo, faz muita maldade, uma hora a maldade chega nele, é né? É verdade, é triste, né? É triste. Agora teve uma... que mais que aconteceu? Teve quanto uma tempestade, aí? Alagou tudo e tal. E aquele Tomás, que é o filho da Berta, a coroa rica, ele largou a vida de luxo, que ele quer ser pobre. Nunca vi isso na minha vida. Ele quer ser pobre? Quer ser pobre. Aí tá numa apartamento lá com a namorada, tudo pingando, cheio de goteira, um horror. E ele é feliz assim? É, adora. Ficou lá botando balde pro lado, um potinho taparoé pro outro, a coisa. Aí depois desistiu e voltou pra casa da e avó. E como é que acabou o capítulo? Ah, terminou com a Luma contando pro Rudá que tá preso, que a Viola, eles acham que ela morreu, né? Será que morreu? Não, morreu não, tá morreu, viva. Não, ela tá sabe viva. Nadar. Eu ia morrer, porque eu não sei. Se eles estiverem ouvindo a Tupi, vão ficar sabendo que ela então, tá viva. Então, melhor né? Rudá não pode, tá na cadeia. É isso aí. Ela volta segunda-feira nesse memorário para analisar o capítulo de hoje e o capítulo de sábado da novela Mania de Você. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Super Rádio Tupi. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. 6:55. Tupi na frente, da informação. Alex Ferreira. Jovem é baleado ao pisar em pé de traficante durante baile na Baixada. Sentinelas da Tupi. Um panorama do trânsito e dos transportes. A Avenida Brasil tem trânsito lento no sentido centro, de Irajá até Brás de Pina e de Ramos até o Caju. A linha vermelha tem melhores condições nesse momento. O motorista encontra lentidão apenas na chegada ao Caju. A ponte Rio-Niterói tem boas condições em ambos os sentidos. O tempo de travessia, tanto para o Rio quanto para Niterói, é de 13 minutos. Nos transportes, foi normalizada há pouco a circulação dos trens do ramal Guapimirim, que havia sido impactada por uma queda de árvore. Tudo tranquilo nos demais modais. Metrô, BRT, VLT e Barcas operam dentro dos horários programados. Luiz Silva, para o Sentinelas da Tupi. O número de pessoas vivendo em situação de rua em todo o Brasil aumentou aproximadamente 25%. Se em dezembro de 2023 havia 261.653 pessoas nesta situação, esse número chegou a 328 mil no final do ano passado. A informação é do levantamento mais recente, divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais. O número apurado em dezembro de 2024 é 14 vezes superior ao registrado 11 anos atrás, quando haviam 23 mil pessoas vivendo nas ruas no país. O levantamento foi feito com base nos dados do Cadastro Único de Programas Sociais. A região Sudeste é onde estão concentradas 63% das pessoas em situação de rua no país. Fluminense define local onde mandará seus primeiros jogos no Campeonato Carioca. O estádio de Moça Bonita será a casa tricolor durante os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Ao todo, o Fluminense terá 2 compromissos como mandante e 4 como visitante durante a manutenção do gramado do Maracanã. Sendo assim, durante as primeira e terceira rodadas, o tricolor receberá o Sampaio Correia e o Maricá em Moça Bonita. Por outro lado, jogará fora de casa contra Volta Redonda, Portuguesa, Madureira e Botafogo. A estreia do Fluminense no Maracanã em 2025 está prevista para o dia 2 de fevereiro, 9 da noite, durante a 7ª rodada do Cariocão. Vitor Rocha para o Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu parcialmente nublado no Rio e Grande Rio. Agora na Rua Santa Luzia, no centro da cidade, 26 graus. Lua nova, estação verão. Neste momento, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 26 graus. 6h58. Jovem é baleado após pisar em pé de traficante durante baile na Baixada. É considerado grave o estado de saúde do jovem Cauã Galdino Pereira, de 19 anos, baleado por traficantes, após participar de um baile funk de Ano Novo na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos de testemunhas, Cauã foi atingido por tiros depois de pisar no pé de um criminoso conhecido como De Ferro, gerente do tráfico no Morro São Simão. Os participantes da festa disseram que o jovem ainda pediu desculpas ao traficante e, mesmo assim, foi levado pelos outros bandidos até a parte alta da comunidade. Cauã foi atingido por 2 tiros, mas sobreviveu e precisou ser levado para a emergência da UPA de Queimados. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, onde permanece internado. Este caso está sendo investigado pela Polícia Civil através da Delegacia de Queimados. Lucas Araújo para o Sentinelas da Tupi. De segunda a sexta, às 18 horas, Sidney Rezende comanda o Jornal da Tupi. A notícia atualizada, comentada e bem explicada. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil. Estamos de volta e bem informados. A turma chegou e conta tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas fiquem com a gente até as 8 horas da manhã. Muitas atrações em nosso programa. Mas chegou a hora, minha gente. Agora eu convido todos nossos queridos ouvintes em todo o Brasil. Até onde chega a onda poderosa da nossa querida Rádio Tupi. Você que começou o ano rezando pela paz, por um Brasil melhor e mais justo com os menos favorecidos. Você que na primeira semana do ano está feliz com o seu trabalho e continua festejando a vida com sua família. Você, chefe de família, que acredita que tudo ainda vai melhorar. E você que tem fé e esperança no coração e acredita que amanhã será um novo dia e bem melhor que hoje. Eu convido todos vocês para darmos as mãos e, com muita fé e crença em Deus, rezarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem com a gente até as 8 horas da manhã. Muitas atrações em nosso programa. Os carros de reportagens da Tupi, espalhados por todo o país, com jornalistas para bem informar você, ouvinte da Tupi, ouvinte do show do Antônio Carlos. 7:03, minha gente. Marcos Coelho, o homem que entende de esporte no nosso programa, tá de volta aí. Ô Marcos, olha, tem algum técnico ganhando força para assumir o Botafogo? Quem é ele aí? Conta aí pra gente. Sim, Antônio Carlos, o cargo está vago com a saída do Arthur Jorge para o futebol do Catar e o André Jardine, nesse momento, é considerado o favorito. Olha, pelo John Textor, que é o mandatário da SAF do Botafogo. O Jardine, que se notabilizou por ser o técnico da seleção brasileira na conquista do ouro olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021. Fica a expectativa, então, se a negociação vai avançar nos próximos dias, Antônio Carlos. Falou, quero opinião. Gerson, qual é a sua opinião disso aí? Né? Antônio Carlos, se ele estivesse em alta, ele estava num time grande aí. Onde é que está esse André Jardim? Sei não, hein? Você que entende disso. Eu não entendo. Eu tô preocupado, foi todo mundo indo embora, o time tá se desfazendo, tô ficando preocupado. Quem vai embora agora. Não, cadê? Não, fica aí. Pelo amor de Deus. Vem aí agora, vamos rir, sorrir, gargalhar. Piada da hora com o Miguel Marques. Quem que mandou essa piada, hein, Miguel? Foi a Aline da Casinha da Montanha de Coroa Grande. Piada da Aline, conta aí. Todo caso, pai de família, família bem humilde, né? Pediu pro filho pagar as contas de água e luz na lotérica. Aí deu R$200 pro menino pra ele pagar as contas de água e luz, né? Aí só que o menino é muito pobrezinho, a vida muito sofrida da família. Quando ele chegou na lotérica, ele viu 2 bilhetes concorrendo a 2 carros 0 quilômetro, Antônio Carlos. Olha. Ele olhou pro dinheiro, viu o preço do bilhete, cada bilhete custava R$100. Olha. Aí o menino falou: eu vou dar esse de presente pro meu pai, eu vou arriscar. Comprou o bilhete, Antônio. Comprou dois bilhetes pra ganhar os 2 carros 0 quilômetro. Comprou o bilhete, né, Antônio Carlos? Aí, quando chegou em casa, o pai perguntou: cadê o comprovante dos pagamentos? Aí ele explicou o que ele fez. O pai, rapaz, deu uma surra no garoto. Coitado. Deu uma surra no garoto. Aí no dia seguinte, Antônio Carlos, quando a família abriu a porta de casa, tinha 2 carros na porta de casa, Antônio Carlos. Ganhou 2 carros? Não, olha, era o carro da Light, da Água do Rio, pra cortar a luz e a água. Né? Que maldade, meu amor. Bota a música da moça portuguesa. Opa, você fica pobre, bonita de cabelo branco. Aliás, você fica bonita de qualquer jeito. Ah, eu acredito, eu aceito. Pronto. E aí, menina, quanto? E aí, gostosona? Yes. Quer tomar um sorvete comigo? Ih, gente, ai que demais, adoro sorvete. As crianças gostam. Gostam, pois é, uma maravilha. Aliás, um beijo pra todas as crianças. A criança não dá nada essa, gostosona. Gostosona, não, calma, porque a criança já, entendeu? Saidinha. Tá no clima, tá no clima. Opa, eu sou mesmo. É o seguinte, comecei o ano bem humilde. Seguinte, menino Antônio Castro, sabe quem passou a virada de ano se recuperando e tal? A Mama Brusqueta. Lembra da Mama Brusqueta? Eu lembro. Mama Brusqueta ficou muito tempo no SBT e outros programas de televisão. Tá doente e tal. Ela? Menino, tava comendo, tava em casa, almoçando, comendo um bife à parmegiana. Gostoso, aquele bife à parmegiana. E engasgou, bife ficou preso na garganta. Não tinha ninguém pra dar um tapa na costas. Nada, tentaram, mas o bife não saía, chama um médico, chama tudo e tal. Eita. Leva a mulher pro hospital, tiveram que fazer uma endoscopia pra tirar o bife que tava preso na garganta da mulher. Agora tu vê, tiraram e aí ficou tudo certo. Graças, mas mesmo assim ficou um tempo lá internado. A mulher já engoliu tanta coisa na vida, essa Exatamente. Mama Brusqueta. Tá aí, destreinada, pois então. Pois é, se engasgou com o bife, a família. Ô, Mama, querida, tá destreinada, tem que melhorar isso aí, né? Tem que mastigar, tem que mastigar bem pra engolir, entendeu? Senão dá problema. Vamos lá, menina, manchete da próxima fofoca. Ih, vou te falar de uma famosa que fez rejuvenescimento íntimo. Ah, como é que é isso? Calma que eu vou explicar. Porque tá na moda esse negócio. É, e tem uma famosa que, aliás, muito bonita. Você tá toda jovem. Eu tô bem. Não. Tá bem. E outra coisa, se ficar caído lá, também não vou fazer nada. Pedra úmida. Né, não, que pedra úmida? Isso era antigamente. Pedra úmida. É, as meninas faziam as coisinhas, passavam pedra úmida pra enganar o povo, né? Mas agora não, agora passou. Mas tem uma famosa que resolveu fazer um rejuvenescimento. E rejuvenesce mesmo? Menina, eu tô estudando aqui. É. Pra entender como é Daqui que é o negócio. Daqui a pouco você explica. E conto tudo pra vocês. Daqui a pouco ela explica. Com o que que ela é? Vamos acertar o relógio, não perca a condução. 7:07, acorda Brasil! De 17 de janeiro a 28 de março, no Qualistage, Festival Humor Contra-Ataca, volume 2. Com Marco Luque, Rafael Infante, os melhores do mundo, Fábio Rabin, Bruno Luiz e Rodrigo Marques, Fábio Porchat e Paulinho Gogó. Festival Humor Contra-Ataca. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Chegou a Promodom, arroz mais saboroso ou picô, 5 quilos, R$19,90, feijão carreteiro, 1 quilo, R$5,99, açúcar União, 1 quilo, R$4,09, óleo de soja Vila Velha, R$7,79, peixe salgado site, quilo, R$39,90, filé de peito de frango Gibon, quilo, R$16,98, coxa e sobrecoxa Gibon, quilo, R$7,47, coração do Alcatra, friboi, peça, quilo, R$37,90, Dom Atacadista, variedade, preço baixo sempre. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italac ou Glória, R$3,99. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, R$19,95. Feijão panela de barro, quilo, R$4,99. Papel toalete folha dupla com 16, R$13,98. Tixa, 2 quilos de 400, R$17,95. 1 quilo e 600 sai por R$11,97. Começou a queima de estoque Guanabara. As melhores ofertas do Rio. Vai lá! Destaque na matéria Marcas dos Cariocas 2024 do jornal O Globo, o laboratório Eliel Figueiredo reafirma seu compromisso com a saúde e confiança. Com o fundador à frente do corpo técnico, o laboratório se destaca pela precisão e qualidade em análises clínicas, sendo a escolha de quem valoriza a excelência. Laboratório Eliel Figueiredo, tradição e cuidado reconhecidos pelos cariocas. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Alcatra como a minha, peça, quilo, R$36,90. Filé de frango Copacol, bandeja de 1 quilo, R$16,95. Salsichão Big Rica, 2 quilos e meio, R$29,50. Salsicha Perdigão, 2 quilos e 800, R$27,90. Papeitoa, 100 quilos, R$29,99. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Alegria, alegria, todo carro bom dia. Essa sexta de Natal da Beija-Flor de Nilópolis, do show do Antônio Carlos, aí é um sucesso, todo mundo quer, né? Mas tem que concorrer. Liga pra cá pra se inscrever. Telefone da Tupi é este. 2125960. O nosso zap zap é este. Olha, a partir de 8 horas da manhã, a produção do programa estará entregando aqui aos contemplados as cestas de Natal, hein? Rosângela Coutinho de Vila Isabel. Vamos ver aqui, pessoal que foi contemplado e não pegou. Deise Lúcia Costa Pereira, de Santíssimo. Denise Santos, da Cidade Alta. Quem mais aqui, hein, meu Deus? Vamos ver aqui. Carla Gomes, de São João de Meriti. Tem que pegar, pensei teu presente. Pensei que fosse Carla de Lucas, da Pavuna. Aqui até aqui tem uma relação boa aqui, ó. Marcelo Machado, de Nova Iguaçu. Luiz Carlos Costa de Oliveira, de Anchieta. Luiz Henrique Santos, do Lins de Vasconcelos. Ana Pedrosa, de Santa Teresa. Rajane Porto, da Penha. E Simone Rocha Mato, do Centro da Cidade. Pode passar aqui na Rádio Tupi, Rua Santa Luzia, 65, a partir das 8 horas da manhã, procurar a produção do nosso programa, que aí nós vamos entregar para você a sua cesta de Natal. Beleza, cesta, hein? Parabéns aos contemplados. Antônio Carlos, eu te amo. Que bom. Eu também amo muito vocês. Obrigado, meu povo. Obrigado, Almir, presidente. Anísio Abraão Davi, presidente de honra. Obrigado por tudo. Favelas do Rio. A pesquisa do Data Favela revela que de cada 10 moradores, 6 seguem a líder. Tupi, tupi. Em 2025, rumo aos 90 anos, a família Tupi vai continuar a comemorar. Tupi, eu quero vir, vamos lá, tamo junto aí galera, Tupi, Carla Del Lucas, como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, Carla? Olha, Carlos, no centro do Rio ele tá parcialmente nublado, tá meio lusco-fusco, né, como se fala, tá esquisito, 26 graus agora. É lusco-fusco, né? Ah, mas parece que o solzinho ameaçou sair, parece que... De repente sai, né? É, de repente sai. Bom, do Rio pro Brasil, qual a informação, né? Passado ano novo, no Réveillon, as comemorações, o que que se fala agora? Carnaval, né? Vem aí, Carnaval, né? Pois é. Então, nós começamos com os desfiles. Ó, amanhã, bloco Desliga da Justiça, às 2 horas, no nosso casarão, ali no Arco dos Teles, na Praça 15, né? De graça. A Mangueira faz o ensaio amanhã, 10 da noite, na Rua Visconde de Niterói. A Portela tem feijoada amanhã, 1 da tarde. Oh, beleza, hein? Salgueiro amanhã também recebe a Beija-Flor na quadra, no Andaraí, às 8:30 da noite. Unidos da Tijuca, amanhã 10 da noite no Santo Cristo, tem ensaio. No primeiro domingo do ano tem o bloco Abertura do Carnaval Não Oficial da Desliga dos Blocos. São 30, mais de 30 blocos parados. Desliga dos blocos. Desliga dos blocos, né? A Liga dos Blocos, né? Desliga dos blocos. São mais de 30 blocos que ficam parados em diversos pontos do centro do Rio, domingo agora, o primeiro domingo de 2025, a partir das 8 horas da manhã. E aí, às 18 horas, esses blocos se reúnem e saem desfilando atrás do Boitolo. 5 da tarde na Praça 15. Então, os blocos ficam para se concentrar, é isso aí, tudo amanhã e domingo. Já começou o carnaval. Valeu, é isso aí, né? E o Daniel Penafim já tá podendo falar aí, Daniel? Melhorou? Vamos lá, melhorou? Vamos lá, beleza. Melhorou. Graças a Deus, tudo certo. Melhorou, né? Pessoal de saúde. Os médicos vieram aí, te atenderam, né? Vieram, foram dor de cabeça, um negócio que... Rapaz, eu vi o enfermeiro tinha 3 metros de altura. Isso, pois é, ele fez uma massagem, menino, aqui nas costas, aí ficou... Fez massagem? Foi, é um carinho e tal, legal, né? Que ele tava precisando. Era isso. Deve ter um aconchego por trás. Ele tava querendo. Comitur Saúde, né? O novo plano de saúde da França. E aí, o que você conta aí? Olha só, Antônio Carlos, tem um evento beneficente super legal, que é o almoço do abrigo Minha Casa. Acontece nesse domingo, ao meio-dia, e o cardápio é comida italiana e acompanhamento, R$28 por pessoa. O abrigo Minha Casa faz um trabalho muito legal com crianças, né? Cuidando, oferecendo toda assistência. Na Estrada do Moinho, em Campo Grande, próxima à Estrada da Caxamor. Outras informações pelo telefone 3394-3271, 3394-3271. Uma comida gostosa e oportunidade de fazer o bem. É isso aí, mas 28 é caro, né? Podia ser mais baratinho. Não, calma, almoço bom, para almoçar aqui embaixo, aqui no TF. Mas aqui isso tá aí, a vista é pra você que é rico, radialista. Eu tô falando pro povo, povão. Mais ou menos o que o pessoal paga aí nesses PF. Mas vai lá, paga 25, vai ajudar as crianças vítimas de violência, verdade, né? Que ficam no abrigo, ajuda o abrigo. Então tá legal, tá. Eu quero que você seja o repórter amador do show do Antônio Carlos, pra contar tudo que tá acontecendo por aí. Entre em contato com a gente. Telefone da Tupi é este. O nosso zap zap é este. Tem zap, Antônio Carlos. Tem zap, zap aí, solta aí, Mário, solta aí. Bom dia, sou Maria Mangueira, moro na Glória. E aí, né? Antônio Carlos, português, feliz ano novo pra nós todos, né? Obrigada por tudo, eu escuto vocês todo santo dia. Não me abandone. Feliz ano novo pra todos, adoro vocês. Obrigado, Antônio querido. Antônio Carlos, que eu... Sempre tô vendo direto. Beijo. Não me abandone. Com Deus. 7 anos de azar se desligar o rádio. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia. Feliz ano novo para todos da Rádio Tupi. Pra nós todos, e papai, né, do céu, nosso Aparecido abençoe todos nós. Tá falando, é o Daí de São Gonçalo. Fala, um forte Odair. Abraço, um feliz ano novo para todos. Para você também e para toda a sua família, tá legal? Aqui é o Marco de Araruama. Bom dia. Fala, Marco. Nossa Rádio Tupi. E Tupi. Tamo junto. Manda um abraço aí para a minha tia Zefinha. De alô, tia Zefinha. Marlene, aquele abraço. Tomás Coelho. Pronto, já mandei um abraço para tua tia, né? É isso aí, né? Daqui a pouco, Naizinha aí com a simpatia do dia. Qual é a simpatia que você vai ensinar, Naizinha? A simpatia de hoje é para acabar com o mau hálito. Boa simpatia. O que tem de gente com mau hálito, pelo amor de Deus. Ele chega perto assim e fala, bom dia, aquele bafo aqui. Eita, tô fora, né? Pelo amor de Deus, hein? Leiloca agora com as previsões para os nativos de Áries, Touro e Gêmeos. Arianos, atentos. Ariano, desde que não seja arriscado pro seu corpinho físico, você pode se divertir bastante, hein? Número 9. Taurinos, é com vocês agora, né? Taurino, pode até rolar um convite para você fazer alguma coisa que nunca fez na vida. É só pesquisar, estudar, se vale a pena, porque pode até dar certo, né? Número 14. E agora vem do meu signo, eu sou um geminiano. Geminianos, atenção. Geminiano, um sentimento verdadeiro vale mais do que aquele tapinha nas costas de gente que não vale nada. Sua percepção já identificou quem é e agora é só ficar ligado, né? Número 25. Leiloca volta já já com as previsões para os nativos de Câncer, Leão e Virgem. Aguarde. Eu acredito, é. Tô que nem a portuguesa, tô acreditando. Você é um tremendo boss. Olha. Acerte o relógio, não perca a condução. 7:18. Acorda, Brasil. Alcatra peça inteira quilo 36,90 a 124,97. Coxa com sobrecoxa lá 6,97. Óleo de soja liso ou soia 7,49. Feijão Masmo 6,87. Açúcar União 3,99. Omo lavagem perfeita 3 litros no Superclube 29,90. Leite Capel Tirol ou Godão litro 3,99. É preço, é supermarket. Antônio Olha só, se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês, é. Se você é deficiente de nascença ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você também pode ter direito. Ligue agora para o Marcelo Manhães, assessoria previdenciária, 0800-305-2090. Agende sua visita sem compromisso em uma das unidades, Centro, Taquara, Jacarepaguá, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis ou Campo Grande. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Você já deve ter notado mudanças no saneamento básico da sua cidade. Pois é, nesses 3 anos de trabalho, a Águas do Rio vem investindo para levar água de qualidade, coleta e tratamento de esgoto para os 27 municípios em que atua no estado. Em São Gonçalo, no bairro do Mutondo, a concessionária está construindo uma nova rede para tratar os mais de 7 milhões de litros de resíduos que hoje vão para o Rio Alcântara todos os dias. Já em Queimados, Japeri e parte de Nova Iguaçu, a Águas do Rio está instalando novas tubulações e uma estação de tratamento. Com essas obras, pela primeira vez, o esgoto dos 270 mil moradores vai deixar de cair no Rio Guandu, que abastece 9 milhões de pessoas. Águas do Rio, levando qualidade de vida para quem mais precisa. Antônio Carlos. Meu médico, meu amigo, com o Dr. Luizinho. Pergunta da Marileia Rosa, moradora de Belfor Roxo. Doutor Luizinho, outro dia eu simplesmente apaguei. Meu marido disse que eu parecia estar morta. Fiquei com dificuldade de falar. Fui acordando aos poucos e senti muita dor de cabeça. Posso ter sofrido um pequeno AVC? Estou com medo de acontecer de novo, doutor. Marileia, primeira coisa que você precisa fazer é ir até um pronto-socorro, uma unidade de saúde, conversar com o médico, precisa ser feita uma tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada vai saber se você teve um AVC isquêmico, hemorrágico, o que aconteceu. Mas além do AVC isquêmico e hemorrágico, você também pode ter tido uma crise convulsiva. Então é muito importante procurar uma unidade de saúde, fazer um exame de tomografia, se com o exame de tomografia na mão, consultar um neurologista para saber exatamente o que você tem para não se repetir. Se você está mandando a pergunta para a gente e não teve diagnóstico, é sinal que você está bem. Mas a chance de se repetir e ser algo mais grave é muito grande. Por isso precisa procurar um médico. Se você quer fazer uma pergunta para o Dr. Luizinho, ligue agora. O telefone da Tupi é este. 2, 1, 2, 5, 9, 6, 5, 0, Tupi. E o nosso zap zap é este. 9, 10, 18, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Meu médico, meu amigo, com o Dr. Luizinho. Estoque, Rede Economia. Ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas no app tá na Economia. Promoções de sexta a terça. Arroz Tio Engote 25,95. Feijão carreteiro 5,99. Leite Quatá ou Godan 3,99. Leite em pó Glória 11,99. Azeite Galo Dia a Dia 28,98. Maionese Hellmann's 8,99. Alcatra 36,90. Coxa com sobrecoxa 6,99. Linguiça pernil Perdigão 13,98. Linguiça calabresa 15,99. Homo lavagem perfeita 800 gramas 9,98. Papel mimo com 6 rolos 7,99. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Antônio Carlos. Olha, gente, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, um restaurante onde era a Capela do Imperador, em frente ao Jardim Zoológico, ao Bioparque. Olha, lá você vai saborear o melhor bacalhau do Rio de Janeiro, é verdade. Às segundas-feiras, coelho à caçadora. Terça-feira, dia de rabada com polenta. Quarta-feira, cozido. Quinta, bacalhau à Carlota Joaquina. Sexta-feira, a famosa feijoada. O bolinho de bacalhau é para comer rezando. E o melhor bacalhau do Rio você encontra lá. Leve a sua família. Restaurante da Quinta da Boa Vista. Aberto sábados, domingos e feriados. Reservas 2589-4279. 2589-4279. Imperdível. Família Tupi, diz pra mim, tá feio ou tá bonito? No programa Isabelle Benito, você já sabe, eu sou a sua voz. E de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, o ouvinte participa, põe o pingo no i. E a gente, é claro, dá o dedo na cara. Um programa feito por mim, mas pensando em você. Alô, meu Rio, vem comigo. Isabelinha, família Tupi. Antônio Carlos. Acerte o relógio, não perca a condução. 7h25. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Com Alex Ferreira. Polícia identifica assaltantes de BRT na Barra da Tijuca. A Polícia Civil já identificou alguns dos suspeitos envolvidos em um assalto dentro de um ônibus do BRT na Barra da Tijuca, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar, na noite do último sábado. Imagens de câmeras de segurança mostram pelo menos 6 passageiros sendo roubados pelos criminosos, que usaram armas de fogo e facas e chegaram a agredir algumas das vítimas. Em um dos vídeos é possível ver um homem sendo atingido com uma coronhada na cabeça, após o bandido insistir para ele desbloquear o celular. A Polícia Civil não revelou a identidade dos assaltantes já identificados para não interferir nas buscas. Thaleson Martins, para o Tupi Notícias. O governador Cláudio Castro usou as redes sociais nesta quinta-feira para anunciar que antecipou o pagamento do salário de dezembro dos servidores ativos, inativos e pensionistas para esta sexta-feira. Com isso, o funcionalismo vai receber o salário antes do previsto. Atualmente, o estado do Rio tem 456 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Loterge e ao Estado do Rio que parem de receber apostas esportivas de cota fixa, as chamadas bets, feitas fora do território fluminense. O prazo para a adoção de providências é de 5 dias, com o retorno da obrigatoriedade do uso de mecanismos eletrônicos de geolocalização. Repórter da Globo enfrenta ataque de baratas ao vivo no Rio. Verde divulga tabela do Campeonato Carioca. Rapper retira clipe do ar após acusação de fazer sinal associado à facção criminosa. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu parcialmente nublado, temperatura de 26 graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. Segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil. Informação. Gente, promoção nos supermercados Guanabara. Alcatra Friboi, quilo 36,90. Papeito Assem Friboi, quilo 27,98. Mussarela, quilo 29,98. Queijo Mina Juliana, quilo 27,98. Filé de frango lá envelopado, quilo 14,98. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, até 8 da noite. Vai lá! Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E o Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse Ege de saúde.com.br. Vamos entrar em contato com o nosso repórter voador Leonardo Salles, sobrevoando o Rio no Tupicóptero. Alô, Léo, como é que tá o trânsito agora, meu amigo? Vamos lá, Antônio Carlos, que está descendo a linha amarela, vai encontrando agora boa movimentação na chegada à Praça do Pedágio. Trecho da Zona Norte com maior circulação em Del Castilho. Resfriar, qualidade e eficiência em climatizadores, ar-condicionado e geladeiras. E sumiu, caiu a linha do Leonardo, né? Daqui a pouco eu tô pronto. De volta. Tá falado, Antônio Carlos? Tá legal. Você repete a notícia aí, porque não foi pro ar, Léo. Vamos lá, Antônio Carlos. Só reforçando a informação, linha amarela com trânsito bom na passagem pela Praça do Pedágio, no trecho da Zona Norte, em Bom Sucesso. Motorista vai encontrando dificuldade no acesso à Avenida Brasil. Resfriar, qualidade, eficiência em climatizadores, ar-condicionado e geladeiras automotivas. Conheça em resfriar.com.br. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá falado, Antônio? Falado, Léo! Amigo reparador, fique tranquilo, você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. A Altese apresenta a nova empresa do grupo, que é a Lubismart, distribuidora de lubrificantes Total Elf. Altese, peças automotivas, lojas na Barra, Penha e Recreio. Central de atendimento 2122-5333, 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. Alegria, Antônio Carlos, bom dia, Antônio Carlos. Minha querida Leiloca, agora com as previsões para os nativos de Câncer, Leão e Virgem. Cancerianos, atentos. Canceriano, pegue sua inspiração e escreva um poema para alguém que você gosta. Pode ser até alguém da sua família, não precisa ser o crush, entendeu? Número 12. Você é de Leão, preste atenção, hein, ô? Leonino, seja mais cauteloso com suas finanças. Em vez de ostentar, fique mais discreto, porque os tempos não são para ostentação. Vai ser melhor para você, hein? Número 6. E agora vejo dos virginianos. Virgem. Virginiano, você pode até estar cansado de tanto batalhar. Então, tira urgentemente uns dias para relaxar, ok? Número 41. Tá aí, Leiloca, volta já com as previsões para os nativos de Libra, Escorpião e Sagitário. Aguarde. A Tupi é a rádio mais ouvida nas favelas do Rio. A pesquisa do Data Favela revela que de cada 10 moradores, 6 seguem a líder. Tupi, Tupi. Em 2025, rumo aos 90 anos, a família Tupi vai continuar a comemorar. Rede Economia. Ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas no app, tá na Economia. Promoções de sexta a terça. Arroz Tio Mingote, R$25,95. Feijão Carreteiro, R$5,99. Leite Quatá ou Godan, R$3,99. Leite em pó Glória, R$11,99. Azeite Galo Dia a Dia, R$28,98. Maionese Hellmann's, R$8,99. Alcatra, R$36,90. Coxa com sobrecoxa, R$6,99. Linguiça Pernil Perdigão, R$13,98. Linguiça Calabresa, R$15,99. 9,99. Homo lavagem perfeita, 800 gramas, 9,98. Papel mimo com 6 rolos, 7,99. Rede Economia. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Você foi contemplado com uma cesta de Natal da Beija Flor de Nilópolis e do show do Antônio Carlos. Então passa aqui hoje. Hoje é o dia para pegar a sua cesta de Natal. Uma beleza cesta, hein? A partir de 8 horas da manhã, você pode chegar aqui e procurar a produção do nosso programa. Rua Santa Luzia, 651, no centro da cidade. É um prédio grande, hein? Chega ali, onde é que é? Como é que eu falo aí pro show do Antônio Carlos aí? Vão te indicar tudo, aí você pega o teu presente, tá legal? Parabéns aos contemplados, hein? Eu também amo muito vocês, muito, muito! R$ 9,98. Biscoito Maisena Piraquê, R$ 2,97. Linguiça Calabresa Sadia, R$ 15,98. Lava-roupa Surf, R$ 1,6, R$ 11,98. Papel higiênico Deluxe, 12 rolos, R$ 8,98. Supermercados Unidos. A partir deste instante, em História de Cada Um, você vai ouvir a história da nossa ouvinte, Maria de Fátima, moradora do Riachuelo. A declaração de uma mulher casada que está sendo assediada por um admirador secreto e no trabalho, uma mulher que é fã do rei Roberto Carlos. Querido Antônio Carlos, feliz ano novo! Olha, eu sou casada há 16 anos com o Rogério. E devo confessar que meu casamento não é lá essas grandes coisas. Tudo porque o Rogério não me valoriza, entende? Vive dizendo que eu estou gorda, que não tenho padrão de beleza, que não sei conversar porque vim do interior de Minas, enfim. Ele vive me menosprezando e o pior, na frente dos amigos dele. Isso vem acontecendo há cerca de 2 anos e venho suportando porque sou completamente apaixonada por ele. Ou acho que sou, não é? Digo acho, Antônio Carlos, porque há uns 4 meses apareceu um admirador secreto na minha vida, mais precisamente no meu trabalho. Me manda flores, bilhetes, músicas, chocolates, pelo menos a cada 2 dias. Chego na empresa e sempre tem uma surpresa na minha mesa. Eu nem desconfio de quem seja, porque todos os homens da empresa me tratam com muito respeito e carinho. Eu tenho uma amiga que está me dando a maior força. Acho que ela sabe quem é, mas disfarça dizendo que eu não sabe. Ela diz que devo esquecer meu marido, que só me maltrata, e partir para outra. Ah, Antônio Carlos, não é tão fácil assim, né? No começo eu jogava as coisas fora e não dava atenção. Mas devo confessar que talvez até pela carência do meu marido de não receber dele tanto amor e carinho, eu esteja, digamos, interessada nesse admirador. O último presente foi um pendrive com uma música do rei Roberto Carlos e um bilhete no qual ele dizia mandar o recado. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca. Ser seu travesseiro ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. E esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Você também pode ter a história que marcou sua vida contada aqui em as canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um. É só escrever para o show do Antônio Carlos, Rádio Tupi, Rua Santa Luzia, 651, no centro do Rio, ou mandar um e-mail para showdoantoniocarlos@tupi.fm. Segunda-feira, mais uma carta com as canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um. De segunda a sexta, 1 da tarde, aperta o cinto, se liga na dela, está no ar a Boneca Amarela. Simbora, bonecos e bonecas, anota no Cox, juntinho comigo de 1 às 3 da tarde, tem programa da Boneca na Tupi, bebê. Tupi, programa da Boneca, espetáculo. Super Rádio Tupi. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Alcatra como a minha, peça quilo R$36,90. Filé de frango Copacol, bandeja de 1 quilo, R$16,95. Salsichão Big Rica, 2,5 kg, R$29,50. Salsicha Perdigão, 2,8 kg, R$27,90. Papeito a 100, quilo R$29,99. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia, Antônio Carlos. Vou dar um abraço aqui pra Sueli Aguiar, nosso ouvinte de Realengo. Ela tá ligando pra cá, comunicando o nascimento da netinha, a Cecília, filha do casal Márcio e Daia, e Daiane Dantas, né? Aquele abraço pra vocês, muitas felicidades, feliz ano novo, né? E registrar também o aniversário domingo, que eu não tenho programa, deixa eu falar hoje aqui, da Lúcia Ribeiro de Quintino, vai aniversariar domingo, parabéns, muitos anos de vida, né? Carla De Luca, eu quero que você fale aí minha amiga, o que você conta? É, o Pispa Zé, meu Antônio Carlos, 141 mil não sacaram abono, mas ainda tem uma saída, cerca de 141 mil trabalhadores com direito ao abono salarial Pispa Zé, lembrando que o PIS é para quem trabalha na iniciativa privada e é pago pela Caixa Econômica. O PASEP é para o servidor público, né? Isso, é pago pelo Banco do Brasil. Uhum. O dinheiro esquecido será devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O prazo regular do saque acabou no dia 27 de dezembro, mas a Caixa... Ela não pode pegar? Então, a Caixa esclarece que, porém, fica assegurado ao trabalhador o direito ao recebimento do PIS pelo prazo de 5 anos, né? Uhum. O servidor, no caso, como eu falei, do PASEP. Neste ano, o calendário de pagamento do PIS PASEP 2025, ano base 2023, vai começar em fevereiro e vai terminar em agosto. Então não custa nada você dar uma passadinha na Caixa ou no Banco do Brasil, ligar para o Caixa. Confere. Confere, de repente você tem uma graninha lá e consegue sacar. Não qualquer pode deixar, grana é grana. Não, né? Pode deixar dinheiro esquecido no banco. Né? Qualquer de trocadinho, Deus, faz falta, né? É isso aí. E ajuda, né? Claro. É isso aí. Feliz Ano Novo, com dinheiro no bolso. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. O Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Vamos entrar em contato com o nosso repórter voador Leonardo Salles, sobrevoando o Rio no Tupicóptero. Alô, Léo, como é que tá o trânsito agora? Conta aí pra gente. Vamos lá, Antônio Carlos. Tem uma Kombi enguiçada na Avenida Brasil, na altura de Manguinho, já está sendo retirada. Isso na pista central, mas o motorista deve redobrar a atenção. Chegada ao gasômetro, sem maiores dificuldades. Picalho também, Presidente Vargas, com o trânsito reduzido para quem vem em direção à Candelária. Você que está indo em direção à Zona Norte, o panorama é semelhante ali na Praça da Bandeira e na chegada à Radial Oeste. Vem para a Rede Manaus, pneu de carga, tração na medida 295, a partir de 6 vezes sem juros de R$316 no cartão Rede Manaus. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá falado, doutor? Tá falado, Léo. Logo mais, às 18 horas, Sidney Rezende comanda o Na bancada, Chico Otávio, Marcelo Madureira e reportagens de Maurício Bastos. Com Sidney Rezende, ele agora é da Tupi. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Antônio Carlos. Minha querida Leiloca, agora com as previsões para os nativos de Libra, Escorpião e Sagitário. Librianos, atentos. Libriano, nem todo mundo fala a verdade. Não caia em conto do vigário. Você anda muito crédulo demais. Olha em volta e você vai ver quanta cobra. Não quero te assustar, não. Eu quero te prevenir, que é diferente. Número 16. Você é de Escorpião, preste atenção, hein, ó. Escorpiano, uma ginástica bem feita vale muito, sobretudo para sua saúde, né? Número 57. E agora a vez dos sagitarianos. Sagitário! Sagitariano, tem gente querendo te colocar em maus lençóis. Seu anjo de guarda já até te deu alguns sinais, te contei. E você, por acaso, presta atenção nele? Deveria, né? Número 60. É isso aí, Leiloca volta já já com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixes. Aguarde. Limpa Estoque, Rede Economia. Ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas no app tá na economia. Promoções de sexta a terça. Arroz Quilo em Bote, R$25,95. Feijão Carreteiro, R$5,99. Leite Quatá ou Godan, R$3,99. Leite em Pó Glória, R$11,99. Azeite Galo Dia a Dia, R$28,98. Maionese Hellmann's, R$8,99. Alcatra, R$36,90. Coxa com sobrecoxa, R$6,99. Linguiça Pernil Perdigão, R$13,98. Linguiça Calabresa, R$15,99. Ou uma lavagem perfeita, 800 gramas, R$9,98. Papel Mimo com 6 rolos, R$7,99. Antônio Carlos. Olha, gente, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, um restaurante onde era a Capela do Imperador, em frente ao Jardim Zoológico, ao Bioparque. Olha, lá você vai saborear o melhor bacalhau do Rio de Janeiro, é verdade. Às segundas-feiras, coelho à caçadora. Terça-feira, dia de rabada com polenta. Quarta-feira, cozido. Quinta, bacalhau à Carlota Joaquina. Sexta-feira, a famosa feijoada. O bolinho de bacalhau é para comer rezando. E o melhor bacalhau do Rio você encontra lá. Leve a sua família. Restaurante da Quinta da Boa Vista. Abertos sábados, domingos e feriados. Reservas 2589-4279. 2589-4279. Imperdível! Tá com decote um pouco usado. Verdade, hoje, né? Ai, vou me comportar. Não tá? Não pronto, tá? Pronto, vou me comportar. Dedé, que viu o marido, tesão. Viu? Que isso, Mário? Pelo amor de Deus, é sexta-feira. Sextou. Marido viu um pouco. Sexta-feira é dia. É dia, verdade. Mas não adianta pular cerca que isso é feio, hein, gente? Por favor. Você não faz essas coisas. Eu não faço essas coisas, não. Meu marido é senhora casada e séria. O dia que eu pensar em pular cerca, eu me separo antes. Aquela coisa não vale a pena trair. Pra que trair? Não vale a pena. Mas, Antônio Carlos, falando de mulheres. Você sabe que agora tá muito na moda uma cirurgia plástica, porque antes as mulheres tinham muita mania de botar silicone, né? Ficava aqueles peitão. Aí depois, ai, vou fazer cinturinha. Mas ainda tem muita gente que bota. Muita gente. Aí, ai, vou fazer cinturinha, aí faziam plástica, ficar com cintura fina e tal. Aí veio a moda do bumbum, lembra? Que muitas botavam aquele enchimento. Um bumbum grande. Tira da barriguinha pra botar aqui no bumbum, pra ficar com a bunda grande. Agora a nova você moda... Você não precisa, não? Não, nunca fiz. Até precisava, mas nunca fiz nada. Agora a moda é a tal da ninfoplastia. O que que é? É consertar a pepequita. É consertar as partes íntimas. Uma lanternagem, uma recalcidade. Diz que algumas mulheres têm a pepequita, vamos dizer assim, com formas não muito similares. Então faz pra ficar igual. Pra ficar parecido. Pra ficar igual. O lado esquerdo e parecido com o lado direito. Exatamente. Beiçuda. Tem umas que são... Obrigada, beiçuda. Miguel. Eu queria explicar isso. Tem umas que a parte de dentro sai um pouco pra fora. Tem. Isso então, tem. Então não pode. Assusta. Faz... Exatamente. Aí estão fazendo a ninfoplastia. Algumas famosas já fizeram isso. A Anitta parece já fez. Parece que tá fazendo careta pra você, né, Antônio? Te dando língua, te dando língua. Duas línguas. Aí a Anitta já fez. Outra que fez foi a Gretchen também. Aquela doutora Deolane, que foi presa, então fez sim, também sim, pra consertar as coisas. Andressa Urá, Geise Arruda. Andressa Urá tinha que fazer mesmo, porque a mulher usa, que é loucura. Geise Arruda. Então, essas aí já fizeram essa ninfoplastia. E agora chegou a vez de Gabriela Spanik. Você sabe quem é a Gabriela Spanik? Não, quem é? Ela é atriz daquelas novelas do SBT, fez a Usurpadora, que ela fazia a Paola Bracho. Ela fez muitas novelas no SBT. Aliás, eu adoro as novelas da Gabriela Spanik, ela é muito boa. A Paola, a Paulina Bracho e outras novelas lá como vilã. Então ela veio ao Brasil no final do ano, participou de programas do SBT e tal, e aí resolveu visitar uma clínica estética em São Paulo. Aí conserta daqui, dali e tal. Falei, quero consertar a pepequinha. Aí fez também fez lá uma ninfoplastia, um procedimento estético íntimo. Não sei, ela ainda mostrou ainda. E outra coisa, quando faz, anestesia local. Ela tem que ficar ali uns diazinhos sem usar pra depois botar enfim. Botar em uso. Exatamente. Pra mostrar também. Poder estabelecer o contato. Porque fazer e mostrar pra ninguém também não tem graça, né? Tem que mostrar o trabalho, né? É interessante. Eu não tô interessada não, mas tem gente que tá. Ó, portuguesa, que coisa louca. Queria ser fofoca e grudar na tua boca. Sou casada. E séria e honesta, isso, né? Pelo menos é o que parece. Não, eu sou recatada e do lado. O que que ela é? Mas o que que ela é? Jopa no rádio, o futuro de ruê. A patrulha me pegou, também vai pegar você, oi. Da cidade. De segunda a sábado, ao meio-dia. Show do Antônio Carlos. Esporte. Tá aí de volta o Marcos Coelho, o homem que entende de esporte no nosso programa. Marcos Coelho, me diz uma coisa: amanhã tem um teste importante pro Vasco, não é isso, meu amigo? Todos cantar de coração. É isso, Antônio Carlos, o primeiro jogo treino do ano. Ainda é pro time B. O time principal do Vasco só vai se apresentar na semana que vem. Mas nesse momento serão testados aqueles jogadores que vão representar o Vasco nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Então, ainda assim, é uma possibilidade para o técnico Fábio Carilli, à distância, prestar atenção em possíveis talentos que possam aparecer na equipe principal. Até porque a equipe que enfrenta o Volta Redonda amanhã em jogo treino em São Januário é basicamente formada por atletas da categoria sub-20. Aquele abraço e um ótimo final de semana, Antônio Carlos. Você também, Marcos Coelho. Obrigado aí pela participação. Hein? Eu tô aqui, sou carioca, eu sou tupi. Em 2024. 2024, o Assim Saúde celebra seu 36º aniversário, reforçando seu compromisso com a saúde dos seus clientes. São mais de 3 décadas cuidando de você e da sua família. Nossa ampla rede de clínicas e hospitais garante a qualidade que a população do Rio de Janeiro já conhece e confia. Nessa caminhada, seguimos evoluindo, inovando e aprimorando nossas soluções para garantir a sua tranquilidade e seu bem-estar. Porque para nós, você está no centro de tudo. Antônio Carlos, Antônio Carlos, eu amo o brasileiro, gosto de você, Antônio Carlos. E agora, a receita do dia. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Ela mora em Campinho, minha querida ouvinte, Rosária Lúcia Castro da Costa. Alô, Rosária, bom dia. Bom dia, Antônio Carlos. Ó, você foi eleita a cozinheira de hoje do programa, ganha de presente um vale de compras no valor de R$200 do supermercado Guanabara. É um bom presente, né, Rosária? Maravilhoso. Então vamos lá, receita de hoje, Rosária. Quando da minha misturinha provar, você vai endoidar. Olha aí, o pessoal que quer provar a misturinha da Rosária. Lápis e papel na mão ou gravador. Vamos aos ingredientes, minha amiga, vamos lá. 500 gramas de macarrão manilha cozido, uhum. 400 gramas de peito de frango desfiado, uma xícara de ervilha, uma xícara de milho, uma xícara de presunto picado, 3 colheres de sopa de azeite, uma cenoura média ralada, meia xícara de uva passas, opcional. Olha, tem meia xícara de maionese, uma maçã picada. Meia xícara de cheiro verde picado a gosto. É só isso, né? Bom. Só isso. Aí como é que faz, hein? Aí, em uma tigela grande, misture todos os ingredientes bem misturados. Uhum. Por último, misture a maionese bem misturada e leve à geladeira até servir. Está pronto. Fica quanto tempo na geladeira? Não, você prepara e deixa lá na geladeira, na geladeira, não tem problema. Mas já está pronto, né? É isso. O que é isso, Rosária? É uma salada tropical para o verão, Antônio. Olha, uma salada tropical, tá legal. É, olha que tem coisa, hein? Tem ervilha, tem milho, tem presunto picado, sopa de azeite. Bom que é olha, leve, né, Antônio? Cenoura, uma coisa que não acaba. Bate bem, é leve, não faz mal, né? É levinho, né? Levinho, né? É levinho, valeu. Rosária, passa aqui pra pegar seu presente. Rua Santa Luzia, 651, no centro da cidade, né? Mas hoje é sexta-feira, é o dia em que elegemos a melhor receita da semana com um prêmio adicional. De 100 pratas. Quem é que leva o prêmio adicional, Carla De Luca? Gilmar Ferreira, que mora no Meia. Gilmar Ferreira, ele fez uma receita. Qual foi a receita dele, hein? Rosca salgada. Rosca salgada. Olha. Uma rosca tem esse valor, né, Antônio? E salgada, então, é? Pelo amor de Deus, hein? Valeu, Gilmar. Passa aqui pra pegar o seu presente, né? É isso aí, né? Naizinha, tá na hora aí de você com a simpatia do dia. Vamos lá, Naizinha. A simpatia de hoje é para acabar com o mau hálito. Como é que é? Num copo de água morna, coloque o sumo de um limão e um pouco de mel de abelha. Uhum. Depois de escovar os dentes, faça gargarejos com essa mistura e diga a cada gargarejo: para me tirar esse mau hálito, mel com limão é a solução. E é isso, Antônio Carlos. Resolve, né? Fazendo com fé. Dá pé, acaba o mau hálito. Esse negócio de mau hálito não tá com nada, né? É isso aí. Bom, Leiloca tá de volta agora com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixe. Capricornianos, atentos. Capricorniano, a gente já sabe que seu nome é trabalho. Mas agora você tá precisando esquecer de tudo que é trabalho, se desligar de tudo e curtir seus bons momentos. Número 48. Você é de aquário? Preste atenção, hein, ó. Aquariano, pegue sua originalidade impecável e fique com ela a tiracolo, porque é ela que te faz diferente de todo mundo. Número 1. E agora a vez dos piscianos. Peixes! Pisciano, fique atento aos excessos, sejam eles gastronômicos, alcoólicos, sexuais, etc e tal. Captou? Se preserve, número 55. Bem, Loca, volta amanhã, amanhã não, segunda-feira, em nosso programa, se Deus quiser. Bom final de semana, Leiloca. Então, primeira sexta do ano, hein? É verdade. Vamos que vamos? Vamos todo que vamos. Todo mundo aí na paz? na educação, na gentileza, na diplomacia. É por aí. Bora nessa. Beijo pra todo mundo. Beijo. Muita paz. Bye, bye. Bye, bye. Promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italac ou Glória, R$3,99. Leite semidesnatado ou desnatado Italac, R$2,99. Açúcar Joia, quilo, R$3,47. Óleo de soja Primor ou soia, R$7,47. Creme de leite Italac, R$1,99. Começou a queima de estoque Guanabara. As melhores ofertas do Rio. Vai lá! Gente, uma pesquisa mostra que falta de sexo pode causar ou agravar problemas psicológicos nas pessoas. Será? É. Bom, vamos conversar com quem entende do assunto, que é o sexólogo Marcos Ribeiro, né? Acorda, Marcos Ribeiro! Show do Antônio Carlos. Vamos acordar. Marcos Ribeiro, aqui é o Antônio Carlos na Rádio Tupi. Bom dia, como é que você vai? Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, ouvintes, feliz ano novo pra você e todo mundo. Pra nós todos, né? Pra você também. Marcos Ribeiro, a falta de sexo pode provocar danos à saúde da pessoa, como, por exemplo, problemas psicológicos, pode? Não tenha dúvida, porque vamos pensar bem, uma simples relação sexual ou simples desejo de cada pessoa, todo mundo que está ouvindo a gente agora, uhum, é, acessa a coisas do nosso organismo, que são os hormônios. Então, por exemplo, tem a serotonina, a dopamina. Aí você, mas eu não sei o que é isso. São os hormônios que a gente chama de hormônios da felicidade. Para você ter uma ideia, Antônio Carlos, a serotonina, ela é conhecida como hormônio da satisfação e do bem-estar. Portanto, na hora que você está bem com você, na hora que você está com o seu corpo equilibrado sexualmente, automaticamente você vai ter uma sensação de bem-estar e felicidade. Mas, além disso, o que, que a relação sexual traz? Traz o contato do corpo com outra pessoa, traz essa troca de energia, sabe? Não tem coisa que agrega mais do que, por exemplo, um abraço. Isso associado a uma vida sexual, isso traz um bem-estar, uma felicidade e uma saúde mental equilibrada. É verdade. Me diz uma coisa, meu querido Marcos Ribeiro, quantas vezes por semana a pessoa deve fazer sexo? O ideal, quantas vezes por semana? Cara, olha só, não tem uma regra, assim, tem gente que com duas vezes está tranquilo, tem gente que todo dia é o ideal. Então, o importante, acho que tem duas coisas importantes aí. Uma é que você faça no seu ritmo, o que te dê prazer e que te dê tranquilidade. Outra coisa é você respeitar o limite da parceira e do parceiro. Não adianta você querer fazer alguma coisa se a outra pessoa não está muito quer. Assim. Exatamente. E vem cá, e as pessoas que não gostam de sexo, não são saudáveis? Antes de responder, se puderem me acessarem no Instagram, educador Marcos Ribeiro, que eu posso até tirar essas dúvidas depois com os ouvintes. Mas vamos lá. É, a pessoa que não gosta, ela pode ter algum problema, Antônio Carlos. Ela pode sim ser assexuada, não gostar, ter alguma, ou pode ter algum problema. Pode ter sido uma pessoa que foi violentada na infância ou adolescência, verdade, ou na fase adulta. Uma pessoa que passa por um problema de depressão, ou que está tomando uma medicação forte, uma pessoa que tem outros focos na vida. Por isso que eu acho que é importante, primeiro, se teve algum problema, buscar tratamento. Se não é o caso, buscar relativizar, ou seja, dá para fazer um pouquinho de cada coisa para ser feliz, que eu acho que é a nossa meta, inclusive, para ano novo. O importante é ser feliz, não é isso? Não tenha dúvida. Marcos Ribeiro, para aproveitar, para desejar a você um feliz ano novo, um 2025 com muitas felicidades, hein? E tudo saúde. De bom, querido. E saúde, né? Um abraço. E saúde, obrigado, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, já dizia o nosso companheiro, né? Gente, chegamos ao final! Segunda-feira, a partir das 6 da manhã, juntinho novamente. Vem aí o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Até segunda, se Deus quiser. Bom dia, Brasil! Esse foi o Antônio Carlos, despertador do Brasil. Próxima estação. Show do Clóvis Monteiro. Vai começar o nosso show. 8 horas no Rio de Janeiro. 8 horas é o show do Clóvis Monteiro na Tupi. 8 horas é o show do Clóvis Monteiro na Tupi. 8 horas. Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Primaverão Mundial, a estação que é a cara do Rio. Mundial, o menor preço total. Tim Pré-Chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800-305-2090. Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. No dia de hoje, não importa o que fizerem a você, importante é como você vai reagir. Vamos cantar. Bom dia, Brasil. Com a graça de Deus. Até 10 horas. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã. Pela Tupi. Todo mundo desperta feliz com o show da manhã. Cantando assim. Bom dia, vamos cantar. Minutos, tá no ar o show positivo do rádio. Energia para o nascer de um novo dia. Nada de violência, morrer só se for de saudade, matar só se for de vir, guerra só se for de travesseiro, é comunicação positiva, diga lá, Clóvis Monteiro. Junto com Clóvis Monteiro. Primeiro lugar no Rio de Janeiro. Acorde para vencer, desperte para ser feliz. Olha, minha gente, campeã da Rádio Tupi do Rio de Janeiro em 2025, 90 anos da maior rádio do Brasil. Não é sobre o ano ser novo. É sobre a mentalidade ser nova. Não existe ano novo com rotinas velhas. Não existe vida nova com ambientes iguais. A novidade que você quer vai depender dos hábitos que você vier a construir. Eu acredito em você. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Clóvis Monteiro. Acorde para vencer, desperte para ser feliz com Clóvis Monteiro. No relógio Tatupi, 8 horas 5 minutos. Diga lá, Clóvis Monteiro. Bom dia, família Tupi. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2025. Quero que você tenha uma ótima sexta-feira. É o dia 3 do mês 1 de 2025. Eu quero conversar com vocês sobre esse início de ano e os anúncios, né? Do ponto de vista da administração dos municípios, das cidades, muitos serviços estão recebendo reajuste e sendo anunciados. O problema, eu me permito dizer, apesar que eu não uso há algum tempo o transporte público, mas usei muito, né? E sei que isso pesa demais no orçamento das famílias. Pesa demais no orçamento das famílias. Mas se cobrasse o que cobram e tivesse um serviço de qualidade, uma entrega, porque o que interessa é a entrega, né, gente? É a entrega. Eu posso preparar um bom programa aqui, as meninas da produção fazerem ótimas pesquisas, produzirem ótimos textos, sugerirem ótimas entrevistas, mas se eu não fizer uma entrega de qualidade, com valor, né, você que é ouvinte, que é o cliente, entre aspas, perde muito. Então a entrega, né, a entrega é muito importante. E quando a gente fala em serviços, por exemplo, trens, ônibus, BRT, VLT, vans, tudo com tarifas reajustadas no começo do ano. Não é só no Rio, tá, gente? Não é só no Rio. Mas após o anúncio do aumento da passagem de vários modais, né? Dos ônibus, do BRT, do VLT, das vans, para 4,70 a partir já do próximo domingo, depois de amanhã, ontem foi divulgado que o bilhete do trem vai subir para 7,60 em fevereiro. Ou seja, 50 centavos a mais do que o preço de hoje. Prestes a pagar mais pelo serviço, Muitos usuários se queixam do quê? Da qualidade da entrega desse serviço de transporte público. Porque a qualidade não acompanha os réajustes. As reclamações não se limitam apenas ao valor da passagem, mas também à falta de infraestrutura adequada, segurança, né? O preço está salgado? Está salgado. Ah, Cláudio Monteiro, mas ainda é a menor tarifa do Brasil. Ok, mas a entrega, o serviço, no caso dos ônibus, tem ônibus que chove mais dentro, quando está chovendo, chove mais dentro do ônibus. Tem cenas incríveis na internet, pessoas de guarda-chuva, de sobrinha aberta, dia de chuva, dentro do ônibus. Tem ônibus que o banco não oferece segurança, aquela almofada ação de vandalismo, de vândalos, né, de vandalismo ou de desgaste mesmo, né? Mas não oferece condições. Então é complicado você aumentar uma tarifa quando não se oferece o mínimo necessário. Eu estou assinando embaixo mesmo. Falta o mínimo necessário de decente desse serviço de entrega do transporte público do Rio de Janeiro. Ah, mas o BRT está novinho, os ônibus novos, amarelinhos e tudo mais. Ok, mas se você pegar no geral, né, os trens deixam muito a desejar. Muitos casos, alguns vagões do próprio metrô, não é? Os ônibus das linhas regulares deixam muito a desejar. Então, se o serviço é ruim, o preço fica muito, muito salgado. Esta é a verdade. Ontem eu fiz uma pesquisa para ter uma ideia, comparar, né? Comparar com o serviço oferecido em outros estados. E descobri que Florianópolis tem a maior tarifa e o Rio tem a menor ainda, apesar do aumento. Já com aumento, tá, gente? Todas as capitais aí já anunciaram o aumento. Tô procurando aqui, mas não sei se vou achar. Tá aqui. Capitais já com reajuste em 2025. Florianópolis, Santa Catarina, o ônibus R$6,90. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, já com aumento desse ano, R$5,75. Estou falando das tarifas de ônibus. São Paulo, capital, R$5. E o Rio de Janeiro, a partir de domingo, com reajuste, R$4,70. Eu sei que, mesmo sendo o menor reajuste do país, ainda assim pesa muito no orçamento de quem é obrigado a usar o serviço público. E a gente exige mais qualidade neste serviço. Nesta sexta-feira, 13 de janeiro, eu quero que todo mundo tenha um ótimo dia. Cabeça erguida, pés no chão e fé na vida. Tipo seu amigo de fé, está no ar o seu companheiro. Pode contar comigo. Começou o show, olha aqui, a produção do show do Cláudio Monteiro, as melhores, Jaque Nascimento e Gilza Nunes e Jaque Nascimento. Tem que falar assim, senão eu fico com ciúme. Ah, ontem falou primeiro o nome dela, hoje também, porque, entenderam? Não, mas fica entre nós, abafa o povo. Na mesa de áudio, Diogo Brinquinho, o filho do Jorge Brinquinho, grande sonoplasta, hein? Ah, é, nas férias do Thiago Castro, o deus da sonoplastia do mundo, do universo, da constelação. Alô, Thiago, ele fica com ciúme, ele assume, ele fica com ciúme. Olha aqui, ó, a outra vez está fazendo cafezinho e está olhando o programa lá pelo auditório. Oh, meu Deus do céu, né? 8:10 no Rio, vai começar o nosso programa de sexta-feira. Hoje tem minuto do Zeca Pagodinho, hein? Hoje, sexta-feira, sextou, tem minuto do Zeca Pagodinho. É, hoje, 13 de janeiro, é dia do juiz de menores. Olha aí, Gilson, ó, você e o Carlinhos, qualquer coisa, hoje é dia do juiz de menores. Qualquer problema que vocês tenham, hein? É bullying? Não, brincadeira, já é brincadeira, senão o mundo fica muito chato. Hoje é dia do Festival do Sono. O que foi falar nisso? Essa data, antes que vocês me perguntem, essa data foi criada para aqueles que gostariam de descansar e relaxar depois das festas de Natal e de Ano Novo. Quem não, né? Quem nunca? É só o que a gente queria, mas tem que trabalhar depois. Tinha que botar na CLT, na legislação trabalhista. Depois de festa, tem que dar folga pros trabalhadores. A verdade é essa. Hoje, então, é dia do Festival do Sono. Ai, será que através do rádio contagia? Será que quem está ouvindo hoje, agora, será que contagia? Não sei. Outro dia, o meu cérebro é mais inteligente que o dos animais. Mas eu estava jantando, meu cachorro bocejou, eu fiquei resistindo e o cérebro dele ganhou do meu, bocejei junto com o meu cachorro. Eu vou te contar, rapaz do céu. É o meu influencer doméstico lá, né? O Baxter. Ih, não move mais. Olha aí, falei em você agora, Baxter. 8h12 no Rio de Janeiro. Quais são os destaques de hoje, Felipe Melo? Olha, Cláudio Monteiro, começando pelo que você falou do aumento das passagens de trem. Muita gente revoltada, porque, na verdade, em novembro foi assinado o acordo entre o governo do estado e a Supervia para fazer aí a transição ao longo deste ano e não haveria aumento das passagens. O governo do estado, inclusive, está entrando com 300 milhões de reais para ajudar a Supervia. E é importante destacar que esse aumento da passagem de trem de R$ 7,10 para R$ 7,60 não vai atingir quem tem o bilhete único. Quem tem o bilhete único intermunicipal continuará pagando R$ 5,00, o restante é subsidiado pelo governo do estado. Uma outra notícia que é muito comentada foi o primeiro grande engarrafamento aqui no estado do Rio de Janeiro no início deste ano. Ocorreu ontem na Serra das Araras, na altura de Piraí, um acidente que envolveu um caminhão com uma carga de frango que tombou ali na altura de Piraí. Foram 13 horas de engarrafamento, o acidente começou de manhã, só à noite é que a pista foi totalmente liberada, o engarrafamento chegou a 33 quilômetros. E agora uma última notícia de destaque também é que o STF, através do ministro André Mendonça, mandou suspender a atuação de várias empresas que trabalham com apostas, sites de apostas, que tinham autorização apenas da Loterge aqui no Rio de Janeiro, mas atuavam de forma nacional. E essa decisão, na verdade, atinge, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians, o Botafogo, a Pixbet, Parimat e outras empresas estão proibidas de atuar nacionalmente, e isso vai afetar, porque são patrocinadores de grandes clubes como o Flamengo e o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Clóvis. Muito bem, obrigado. Agora vamos ao helicóptero da Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. O Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Bom dia, Leonardo Salles. Muito bom dia, Clóvis Monteiro, de volta, família Tupi. Clóvis, motorista que está seguindo aí em direção a Niterói, teve um acidente mais cedo envolvendo dois carros de passeio, já estavam sendo retirados ali da grande curva. De qualquer maneira, motorista ainda perde um pouco mais de tempo saindo do Rio de Janeiro em direção a região metropolitana. No sentido contrário, quem vem em direção à capital vai encontrando boa circulação nesse momento. Francisco Micalho, para você que vai para o centro, pistas livres. Para quem está passando pela rodoviária, pelo menos agora, eu não observo dificuldade. Saindo da Zona Norte rumo a Presidente Vargas, tanto a Rei Pelé como a Radial Oeste apresentam boa movimentação. Bolsa Família, todo dia a gente faz um Brasil melhor. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Governo Federal. Já já, outras notícias direto do Tupicóptero. Obrigado, Leonardo Salles. Estava perfeito, cara. Parece que estava gravado. Muito bom, Léo, muito bom. Ana Paula, portuguesa fofoqueira mais querida do Brasil. Clóvis Monteiro, no mundo dos famosos, um assunto que hoje está repercutindo muito, é a possível candidatura do cantor sertanejo Gustavo Lima à presidência da República em 2026. Ainda falta um tempo para que isso aconteça, mas ontem o Gustavo Lima deu uma entrevista para o site Metrópolis e disse que tem vontade de se candidatar à presidência. Ele não tem experiência política, mas diz que tem muita vontade e conhece os anseios, as dificuldades do povo, então essa pode ser uma nova experiência na vida dele. Claro, Clóvis, que muitos fãs reagiram positivamente, querem que o Gustavo Lima seja candidato e tal, e outros acham que é um exagero da parte dele, que é melhor continuar cantando. Só lembrando, Clóvis, que no ano passado, vocês vão lembrar que o Gustavo Lima quase foi preso, teve uma investigação envolvendo apostas online, aquelas coisas todas, e também dúvidas sobre o patrimônio dele, que hoje é estimado em R$1 bilhão. Então tá aí Gustavo Lima, que inclusive foi apoiador do ex-presidente Bolsonaro, mas que Bolsonaro ficou muito surpreso com a ideia dele se candidatar e entrar pra política, viu, Clóvis? Mas e o fato dele ser preso, ou quase ser preso, super normal. É, o que mais é normal no Brasil é político preso. Verdade. Governador, presidente, a gente, isso aí não é o problema. O problema é se ele teria condição de gerir um país e tal. Tem que ter, buscar mais informação, se ele tem empresas, se é ele que tá gerindo a carreira dele e tal, não. Porque é aquela história. Um país é um país. É, candidato todo mundo pode ser. Pelo mundo tem um monte de exemplos aí. O presidente da Ucrânia, que está em guerra, por exemplo, era um humorista, era um artista que se candidatou, ganhou e tal, chamou a atenção do mundo. O Schwarzenegger, ator de cinema, foi governador da Califórnia. Tivemos um presidente americano que foi o Reagan? Era bem sofrível como ator de filmes e tudo, era bem fraquinho mesmo. Mas foi presidente, entrou para a história dos Estados Unidos. Então, casos tem. A questão é esse vácuo aí, né? Existe realmente um vácuo faltando novos nomes, gente. É insuportável as ofertas que nós temos para votar para presidente e tal. Na boa, faltando liderança do país pra caramba, né? Agora, daí a eleger o... Como é o nome dele? Gustavo Lima. Que nem é esse o nome dele, Nivaldo, pra começar. Nivaldo. O pessoal tem vergonha do nome, muda pra outro. Chitãozinho e Chororó, como é que é o nome deles? Chitãozinho e Chororó. Como é que é o nome do Chitãozinho e Chororó? Nome estranho também. É Duval e não sei o quê. José Durval. É, teve a série. José e Duval. E o Zezé de Camargo parece que é... Mirosmar. Esse Mirosmar. É bonito até, né? É, né, Cláudio? Se tiver outro filho, você bota o nome de Mirosmar. Vou botar Mirosmar. Se nós tivermos um filho, um menino, vamos colocar de Mirosmar. Vamos chamar de Miro, não adianta nada. É, Miro, né? Fica melhor também. Tem uma senhora que eu conheci, que ela gostava dos desenhos do Walt Disney, colocou no primeiro filho o nome de Walt Disney. O que adiantou no colégio chamar o de Walt Disney? Walt Disney. Ô, Walt Disney! Aí não adianta nada. Ah, meu Deus, é verdade isso. Mas é verdade, ué. Vou te contar uma coisa. 8h18 no Rio de Janeiro. 8h18 no Rio de Janeiro. Vamos lá, deixa eu ver quem é que eu chamo agora. Luiz Silva, qual é a boa? Clóvis, o governador Cláudio Castro anunciou que antecipou para hoje o pagamento do salário referente a dezembro dos funcionários públicos. Serão destinados quase 2,5 bilhões de reais a 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Segundo o governo do estado, a medida foi tomada para garantir uma melhor organização financeira dos servidores devido aos tradicionais pagamentos de janeiro, como IPTU, IPVA e materiais escolares, Clóvis. Muito obrigado. Agora você, Antônio Ribeiro. O que você traz para a gente, Antônio Ribeiro? Olha, Clóvis, acabou de ser retirado o carro que estava enguiçado, ocupando uma faixa no túnel Rebouças. Nesse momento, portanto, a faixa já foi liberada e o trânsito segue bem no trecho para a Zona Sul. Na Avenida Brasil, o trânsito segue lento no sentido centro, na altura de São Cristóvão, por conta de um caminhão que enguiçou no local. A Sete Rios já está lá, mas o trânsito é intenso no trecho. E falando sobre transportes, Clóvis, o Metrô Rio opera normalmente na manhã de hoje, com intervalos regulares das linhas 1, 2 e 4. BRT até o momento também tudo certo. Agora, na Supervia, acabou de ser liberada as linhas com destino à extensão Guapimirim, que até então circulavam apenas até a estação Citrolândia, em virtude de uma queda de árvore. A árvore já foi removida, então essas linhas operam normalmente. VLT e barcas sem ter ocorrências até o momento. E falando sobre o incêndio, ô Clóvis, esse incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de departamentos na rua Doutor Siqueira, no centro de Magé, na Baixada Fluminense. Já são 8 horas de combate às chamas, mas até o momento não há informações de pessoas feridas no local. Esse trecho da rua Doutor Siqueira é um dos mais movimentados da região por se tratar de uma área comercial. Os bombeiros continuam no local e a expectativa é que aconteça uma vistoria nas lojas vizinhas para saber se alguma estrutura foi afetada, Clóvis. Muito obrigado, Antônio Ribeiro. Olga, minha amiga, minha ouvinte. Olga de Oswaldo Cruz, desejando feliz ano novo. Até quando, Felipe Melo e Ana Paula Portuguesa, vocês acham de bom tom você desejar feliz ano novo? Até que dia de janeiro ou além de janeiro? Se você não viu a pessoa, claro, se você não viu a pessoa, encontrou ela, por exemplo, no mês de março, você deseja feliz ano novo ou já passou, hein, Felipe? Não, eu desejo até domingo. Primeira agora? Semana do ano, até domingo, se eu encontrar ainda. Dia de Reis, você não está confundido com o desmanchado de Natal? Não, dia de Reis é segunda, é dia 6. Segunda. E você, quando que você dá? Até quando? Quando você encontrar a pessoa, você deseja coisas boas e um feliz ano novo. De repente eu encontrei a pessoa. Não, se for dezembro do ano, já vale pros dois. Corta ali a palavra. É verdade. 8h21, no relógio da Tupi. O Rio de Janeiro, ouvi o show do Clóvis Monteiro. Show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Primaverão Mundial, a estação que é a cara do Rio. Mundial, o menor preço total. Tim Pré-Chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800-305-2090. Aproveite o Primaverão Mundial, a estação que é a cara do Rio. Mussarela, peça um pedaço, quilo, R$ 29,95. Filézinho de frango, cevale, pacote, um quilo, R$ 16,90. Alho a granel, quilo, R$ 23,80. Carré suíno, a granel, quilo, R$ 15,98. Filé mignon bovino, Natura Frig, peça inteira, vácuo, quilo, R$ 59,90. Mergulhe nas ofertas do Primaverão Mundial, o menor preço total. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italaque ou Glória, R$ 3,99. Arroz Redo Sul, 5 quilos, R$ 19,95. Feijão panela de barro, quilo, R$ 4,99. Papel toalete folha dupla com 16, R$ 13,98. Tixan, 2 quilos e R$ 417,95. 1 quilo e 600 sai por R$ 11,97. Começou a queima de estoque Guanabara. As melhores ofertas do Rio. Vai lá! Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, florindo Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos. Tem catarata ou problemas de visão? Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Atendemos particular e as maiores redes e planos de saúde. Não tem plano de saúde? Faça o cartão Afinidade Osme agora mesmo. Descontos de até 70% para consultas, exames e cirurgias. Temos médicos e especialistas para cuidar da sua visão. Venha para o Osme. Ligue para a nossa central de atendimento e WhatsApp 26268000 ou no Santa Beatriz, mais perto de você, centro de Niterói, Icaraí, Fonseca e São Gonçalo. Hospital Santa Beatriz. Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. Inter. O melhor do verão começa aqui no Inter. Vem! Até sábado. Pá, acém ou músculo bovinos, pedaço, quilo, R$ 27,99 no app. Fígado bovino congelado, quilo, R$ 8,99 no app. Requeijão cremoso Itambé, pote 200 gramas, R$ 6,99 no app. Feijão preto carreteiro, 1 quilo, R$ 6,49. Arroz branco Tchê, 5 quilos, R$ 19,98. Inter, a rádio do Rio. Um oferecimento, Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias. E as últimas da hora. No relógio da Tupi. Notícia na hora certa, 8 horas, 25 minutos. Bom dia, Alex Ferreira. Bom dia, Clóvis Monteiro. Bom dia, família Tupi. Uso de tecnologia ajudou a PM a recuperar mais de 100 carros em 3 meses. Em pouco mais de 3 meses, o sistema de alertas de veículos da Polícia Militar já recuperou mais de 100 veículos. São mais de 10 mil câmeras que permitem que as empresas e municípios possam integrar as imagens de suas câmeras ao sistema da PM. Os veículos roubados ou furtados que possuem o registro de ocorrência entram na lista de procurados do sistema. O diretor de sistemas da Polícia Militar, Major Tiago Ferreira, explicou o que a pessoa deve fazer caso tenha o seu veículo roubado. Quando um cidadão tiver seu carro roubado, a orientação é que ele informe imediatamente ao 190 por ligação telefônica ou através do nosso aplicativo 190RJ, onde é possível até pré-cadastrar veículos seus familiares. Em poucos cliques, você comunica à Polícia Militar. Esse veículo roubado, furtado, entra na nossa base, na lista de procurados. Ele passa a compor ao sistema de alerta de veículos roubados e furtados do Estado. E aí é necessário também que logo após faça esse registro, o cidadão vá até uma delegacia de polícia e dá o registro de ocorrência. Através das câmeras, quando o veículo é identificado, as viaturas mais próximas são acionadas. Amanda Rizzi para o Tupi Notícias. A Polícia Militar realiza na manhã de hoje uma operação para combater a expansão do tráfico de drogas no complexo de Acari, na zona norte do Rio. Até o momento, dois fuzis foram apreendidos pelos agentes. Veículos blindados foram posicionados nos principais acessos da comunidade. Moradores acordaram ao som de um intenso tiroteio na região, mas ainda não há informações de criminosos presos ou feridos na ação. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio irá recolocar à venda nesta sexta-feira uma nova quantidade de frisas para o Carnaval 2025. As unidades disponibilizadas, decorrentes de reservas que não foram concluídas anteriormente, ficam no setor 13 e custam R$ 1.375,00 com 6 lugares. A compra poderá ser realizada entre 9 da manhã e 4 da tarde, exclusivamente pelo telefone 3190-2100. Jovem de 22 anos morre durante acidente entre carro e ônibus em Magé. Bombeiros resgatam filhotes que caíram em tubulação após se assustarem com a queima de fogos no Réveillon. Carilli chega ao Rio, mas a apresentação só deve ser após o dia 6. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu parcialmente nublado. Temperatura de 27 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Segue o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Chegou a Promodom, arroz mais saboroso ou picô, 5 quilos, R$19,90, feijão carreteiro, 1 quilo, R$5,99, açúcar União, 1 quilo, R$4,99, óleo de soja, Vila Velha, R$7,79, peixe salgado site, quilo, R$39,90, filé de peito de frango Gibon, quilo, R$16,98, coxa e sobrecoxa Gibon, quilo, R$7,47, coração da Alcatra, friboi, peça, quilo, R$37,90, Dom Atacadista, variedade, preço baixo sempre. Show do Clóvis Monteiro, é um oferecimento de... Primaverão Mundial, a estação que é a cara do Rio. Mundial, o menor preço total. TIM Pré-Chip, recarregue no app Meu TIM e receba Pix na conta. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800-305-2090. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal, são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de um ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado, ouço o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer, e eles fizeram tudo para mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Planos a partir de 1,50 sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compramos suas carências. Real Pax, gente cuidando de gente. Limpa Estoque, Rede Economia. Ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas no app tá na economia. Promoções de sexta a terça. Arroz de um engote R$25,95. Feijão carreteiro R$5,99. Leite Quatá ou Godan R$3,99. Leite em pó Glória R$11,99. Azeite Galo Dia a Dia R$28,98. Maionese Hellmann's R$8,99. Alcatra R$36,90. Coxa com sobrecoxa R$6,99. Linguiça pernil Perdigão R$13,98. Linguiça calabresa R$15,99. Ou uma lavagem perfeita 800 gramas R$9,98. Papel mimo com 6 rolos R$7,99. Do Clóvis Monteiro. Regras de ouro para a vida. Integridade é fazer as coisas certas, mesmo quando não há ninguém olhando. Regras de ouro para a vida. Equipe da Consulta Carioca deseja a você e sua família um Natal cheio de amor e um 2025 repleto de saúde, felicidade e conquistas. Cuidar da saúde é o melhor presente que você pode se dar. Conte com a equipe da Consulta Carioca para cuidar de você e da sua família durante o ano inteiro. Agende suas consultas, faça seus exames com qualidade e segurança. Consulta Carioca, saúde, cuidado e qualidade para a família. Boas festas e feliz ano novo. Venha para o Prêmio Super Supermercados, a festa do preço baixo. Cerveja sul-americana, latão, R$2,99. Refrigerante Antártica, 1 litro, pack com 2 unidades, R$7,49. Biscoito Paraty, recheado, cartão Zou, R$1,99. Cerveja Antártica, latão Pilsen, R$3,89. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 quilo, R$3,99. Farinha de trigo Granfino, 1 quilo, R$3,99. Arroz branco Adoro, 5 quilos, R$21,99. A chocolatada em pó Nescau, 370 gramas, promo, R$8,99. É o Prêmio Supermercados, a festa do preço baixo. Se beber, não dirija. a Álamo Benefícios está sempre inovando para cuidar de você e da sua família. Associado Álamo sabe que tem a melhor proteção do seu veículo e, por isso, a Álamo não para de trazer benefícios para você. Tem proteção veicular contra roubo, furto e colisão, assistência 24 horas, reboque, assistência PET, descontos em consultas e exames presenciais. Você pode contar com um benefício de desconto em combustível. A cada abastecimento em postos credenciados, você tem até 10% de economia. Não é incrível? Chame agora no 4.019.39. 4.019.39. Cuidar de você e sua família ficou mais fácil e acessível com a Álamo Benefícios. Sua proteção e bem-estar são nossa prioridade número um. Se você ainda não se tornou um associado, entre em contato agora no 4.019.39. 4.019.39. Álamo. A gente faz melhor porque ama o que faz. Show do Clóvis Monteiro. Hoje, na história. Dia 3 de janeiro. Em 1870, começava oficialmente a construção da ponte do Brooklyn, em Nova York. Nessa mesma data, em 1938, o Departamento Nacional de Propaganda do governo de Getúlio Vargas criou o programa de rádio A Voz do Brasil. 3 de janeiro de 1977, foi fundada a Apple Computer, a primeira indústria de computadores para uso pessoal. 13 de janeiro de 1983, estreava o telejornal Bom Dia Brasil da Rede Globo. 13 de janeiro de 1946, nascia na Inglaterra John Paul Jones, o baixista e tecladista da banda Led Zeppelin. Você percebeu, o nome da música é Oh My Love. Segundo a nossa produtora Cebolinha, ele compelta hoje 78 anos. Ele compelta hoje 78 anos. John Paul Jones, baterista e tecladista da banda Led Zeppelin. 8h34. Os ouvintes repórteres da Tube são tão importantes que eles têm até vinheta, né? Se você tem o celular na mão, preste atenção. Onde tem um... Tem ouvinte repórter na linha vermelha ou na Dutra? Clóvis Monteiro e toda a família Tupi. Quem fala é Gabriel Leonan de Nova Iguaçu. Oi, Gabriel. Clóvis Monteiro, diga. Rodovia Presidente Dutra, pista do meio, sentido centro, maré, beleza. Linha vermelha, uma pequena retenção aqui no trevo das Missões e perto do aeroporto. Chegando na Binário, maré, Crobe, sentido centro. Bom dia aí a toda a família Tupi. Beleza, o Gabriel tem nome de anjo, obrigado. Vamos a outro ponto da cidade. Salve, Monteiro, bom dia. Oi. Aqui é o Wilson, motor de aplicativo, morador de Vista Alegre. Um feliz ano novo pra você, meu amigo. Valeu, valeu, obrigado. Eu estou aqui na Pastor Martins Luther King de novo, uma surpresa. O trânsito tá maré, sentido centro da cidade. Segue ali, The Clóvis Monteiro. Valeu, Wilson, querido. Vamos a outro ponto da cidade. Bom dia, Clóvis Monteiro. Oi. Da Praça da Bandeira, hoje aqui na rua Goiás, sentido centro, sentido, mas eu tô em frente ao Engenhão aqui. Clóvis Monteiro, o trânsito tá maré. Clóvis Monteiro, eu tava ontem no mercado, não sei porquê, toda vez que eu vejo a batata beluga, eu lembro da Ana Paula Portuguesa. Segue ali. Calhau, então se não tem o cheiro da fava loucura. Muito bom, Miro, na rua Goiás, pertinho ali do nosso estádio, o Nilton Santos, o estádio do campeão da América, o estádio do campeão brasileiro. Legal, Miro, Wilson, Gabriel, faça como essa galera boa, manda o seu áudio 980-18-8880 e seja um ouvinte repórter Tupi. Vingando a cidade, ouvinte repórter Tupi. A

na grande curva. O motorista que está seguindo em direção à Zona Sul, pegando Rebouças, ainda perde um pouquinho de tempo em alguns trechos do elevado Paulo de Fronten, túnel Santa Bárbara com melhores condições, mas a melhor alternativa é o aterro do Flamengo. Vem para a Rede Manaus, pneu de carga, tração na medida 295 a partir de 6 vezes sem juros, de R$316 no cartão Rede Manaus. Já já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Ele é show, show da manhã, Clóvis Monteiro é show. Minuto do Zeca Pagodinho. Alô, Clóvis Monteiro, meu amigo de muito tempo. Você foi o primeiro cara que me botou na rádio com aquele disco que não tinha nem título. Era só o Zeca Pagodinho. Obrigado, Clóvis. Não, não tem que agradecer nada, não. Entre a gente não tem isso. Hoje, viu, Zeca? A sugestão de música é do Diogo Brinquinho, do Ratinho e do Monarco no palco da Tupi. Zeca Pagodinho canta Vai Vadiar. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou à vida de um lar. O que você quer é vadiar. Vai vadiar. Olha essa canção ensaiada, hein? Vai vadiar. Que maneiro. Agora não precisa se preocupar. Se passarmos da hora, eu não vou mais te buscar. Não vou mais pedir, nem tampouco implorar. Você tem a mania de ir pra orgia, só quer vadiar. Você vai pra folia, sentar numa fria, não vem me culpar. Vai vadiar. Da noite pro dia não pode mudar. Vive outra fantasia, não vai se acostumar. Eu errei quando tentei lhe dar um lar. Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra lhe segurar. Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do luar. Vai vadiar. Minuto do Zeca. É a Rádio Tupi. Agora não precisa se preocupar. Se passares da hora, eu não vou mais te buscar. Não vou mais pedir, nem tampouco implorar. Você tem a mania de ir pra orgia, só quer vadiar. Olha, hoje é aniversário do professor Isaías Nascimento. Hoje, dia 3 de janeiro, é o Dia Internacional do Professor Isaías Nascimento. Bom dia. E os 4 S, saúde, sorte, sucesso e serenidade, que todo mundo merece. Alô, professor Isaías Nascimento, parabéns, feliz aniversário. Tem gente aniversariando amanhã, né? O nosso repórter, o colega Thalisson Martins, dia 4 de janeiro. Dia 4 de janeiro é o Dia Internacional do Thalisson Martins. Jornalista, repórter, talentoso, criativo, né? É bem-humorado, inteligente. Repórter Thalisson Martins. Mas ele é muito mais do que o repórter. Siga o Thalisson Martins para acompanhar o talento, o bom humor desse menino no Instagram, por exemplo. 4 de janeiro, sábado, Dia Internacional do Thalisson Martins, o tricolor apaixonado pelo Fluminense. Legal, parabéns, Thalisson. Juízo, hein? Juízo. Ô Dandara, fica de olho nesse cara. Terra em boa, terra em boa. E no domingo, alô, Márcia Pinho, me faça o favor, manda um vídeo que eu tô saudando aqui o Antônio Ribeiro, né? Alguém aí que é importante na sua equipe. Ele faz aniversário desse domingo, dia 5 de janeiro. Antônio Ribeiro, jovem jornalista da equipe da Márcia Pinho. Feliz aniversário. 8h46 no relógio da Tupi. O Rio de Janeiro ouve o show do Clóvis Monteiro. Alô, Rio de Janeiro, faltam poucos dias para você faturar muitos prêmios. Uma casa, mais 50 mil reais nesse final de ano. Isso mesmo, uma casa mais 50 mil, não perca essa chance. Por apenas R$5, além do prêmio principal, teremos R$30 mil, 10 prêmios e R$2 mil, boleto pago, volta às aulas e uma viagem para o Nordeste, disponível para venda online ou no seu ponto de venda preferido. O sorteio é nesse domingo, 9 da manhã, ao vivo na TV Record. Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Super Saldão, Super Market. Os melhores produtos, o melhor preço. Alcatra peça inteira quilo R$36,90 a R$124,97. Coxa com sobrecoxa lá R$6,97. Óleo de soja lisa ou soia R$7,49. Feijão máximo R$6,87. Açúcar União R$3,99. Omo lavagem perfeita 3 litros no Superclube R$29,90. Leite Capel Tirol ou Godão litro R$3,99. Show do Clóvis Monteiro. Regras de ouro para a vida. A gente vive melhor quando não fala tudo o que sabe, não acredita em tudo que ouve e aprende a rir de todo o resto. Regras de ouro para a vida. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Limpa Estoque, Rede Economia. Ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas no app tá na economia. Promoções de sexta a terça. Arroz Tio Engote, R$25,95. Feijão carreteiro, R$5,99. Leite Quatá ou Godan, R$3,99. Leite em pó Glória, R$11,99. Azeite Galo Dia a Dia, R$28,98. Maionese Hellmann's, R$8,99. Alcatra, R$36,90. Coxa com sobrecoxa, R$6,99. Linguiça pernil Perdigão, R$13,98. Linguiça calabresa, R$15,99. Ou uma lavagem perfeita, 800 gramas, R$9,98. Papel mimo com 6 rolos, R$7,99. A Tupi é a rádio mais ouvida nas favelas do Rio. A pesquisa do Data Favela revela que de cada 10 moradores, 6 seguem a líder. Tupi, Tupi. Em 2025, rumo aos 90 anos, a família Tupi vai continuar a comemorar. Tupi. Já já tem o giro da reportagem. Agora, Ana Paula Portuguesa, a fofoqueira mais querida do Brasil. Clóvis Monteiro, na semana passada eu falei aqui sobre Roberto Carlos, um show que ele fez em Recife, na Praia do Pina. Em determinado momento, Roberto Carlos teria perdido a paciência com fotógrafos na frente do palco e tal. Se irritou, falou que ia parar o show. Só que agora, Clóvis, a gente conseguiu um vídeo inteiro. E o Roberto Carlos, ele não tá brigando com o fotógrafo, não. Você acredita, Clóvis, que o rei Roberto Carlos tá brigando com a polícia? Olha como é que ele tá sem paciência. Escuta só, Roberto Carlos brigando. Ei, o que tá rolando aí? Nossa, resolva esse problema, sai daí, tá bom? Qual o problema que tá acontecendo aí, hein? E quando você vai sair do teléfono? Se reunir aí na mesa, papo, por favor. Por favor, sai daí, senão eu mando de novo esse jogo. irritadíssimo o rei Roberto Carlos. Mas esse show foi aonde? Que ambiente foi lá no assim? Show, é porque a gente não, não, sim, foi... é mais um ginásio, é um não, celeiro, é um campo praia, de futebol. Praia do é um lugar público, então a polícia que faz segurança é a polícia militar, a polícia e tal. Exatamente, né? E tinha aquela parte da frente que os policiais estavam ali pra manter a segurança do palco e tal. Só que parece que eles estavam naquele bololô, todos reunidos ali conversando. O Roberto Carlos se irritou muito, pediu que eles saíssem de lá porque estavam atrapalhando o show, atrapalhando o público que queria assistir ao show dele. Mas zangado o Roberto Castro, todo mundo achou que ele estava muito estressado. Não, depois de tudo isso, gente, o rei passou o Réveillon nos Estados Unidos. O Réveillon, olha que legal. Rei Réveillon. Passou o Réveillon. Viajou. Meu amigo Mário Belizário me contou que ele foi para Barbados descansar um pouquinho e depois foi para Fort Lauderdale. Esse nome que fala. É bonito ele dizer esse nome. É bonito. Ele tem um apartamento lá. É ali na Flórida. Isso. E foi onde o Roberto Castro passou a virada do ano. Perto de Boca Raton. Boca Raton. Depois de se estressar lá na praia fazendo show, aí ele viajou para curtir a vida. Estressado assim, faça como eu, vá pescar. Melhor coisa. Você já me viu pescando? Já me imaginou pescando? Não tem nem comido. Né? Eu me atrapalho com a vara, tô toda a vida, mas não sabe pescar. Deus. Oh, meu Melhor Deus. Melhor deixar céu. A vara de lado. Ó, quando é a derrota minha, a Gilza adora. Ela ri, tem frouxos de riso. Oh, meu Deus do céu. Vamos girar a reportagem para disfarçar? Vamos lá. Atenção, deixa eu ver quem hoje tá no giro da reportagem. É o Luiz Silva, é a Amanda Rizzi, e eu vou começar pelo Thalisson Martins. Alô, Clóvis Monteiro, o jovem Cauã Galdino Florencio Pereira, de 18 anos, foi baleado na cabeça na madrugada desta quarta-feira na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, a vítima teria pisado no pé de um traficante conhecido como De Ferro, gerente do tráfico na região. Participantes da festa disseram que o jovem pediu desculpas ao traficante e mesmo assim foi levado pelos outros bandidos até a parte alta da comunidade. Cauã foi atingido por 2 tiros, mas sobreviveu e precisou ser levado para a emergência da UPA de Queimados. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, onde permanece internado em estado gravíssimo. Girando a reportagem da Super Rádio Tupi, com outras informações, repórter Amanda Rizzi. Bom dia, Amanda. Bom dia pra você, Thalisson Martins. Bom dia, Clóvis Monteiro. Uma jovem de 22 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um ônibus na estrada municipal Santo Aleixo, no distrito de mesmo nome, em Magé, na Baixada Fluminense. Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, para receber atendimento médico. De acordo com a Prefeitura de Magé, 9 pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo 3 menores de idade. Todas as vítimas foram levadas para a Unidade 24 Horas de Santo Aleixo, onde receberam cuidados médicos. A administração municipal também esclareceu que, embora todos os feridos tenham sofrido escoriações, nenhum deles apresentava quadro grave. Girando a informação, repórter Luiz Silva. Bom dia pra você, Luiz. Bom dia pra você, Amanda Rizzi. Policiais civis prenderam em flagrante André Conceição de Souza, acusado de tentativa de roubo em uma loja de departamentos no bairro Fonseca, em Niterói. Segundo a polícia, o criminoso tentou levar artigos de papelaria do estabelecimento e, ao ser surpreendido pelo gerente, passou a ameaçar os funcionários para conseguir fugir, mas foi capturado por agentes da delegacia do bairro, que fica a menos de 500 metros do local do crime. Na delegacia, os agentes verificaram que o criminoso possui uma extensa ficha criminal, com 39 passagens pela polícia por crimes como roubo e furto. É com você, Clóvis. Valeu, muito obrigado, muito obrigado. Olha, gente, 8h54, vem aí já o Marcos Coelho, nas férias do Heraldo Leite, na cara do gol, dando uma geral aí nos clubes do Rio de Janeiro. Jornalismo Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Sentinelas da Tupi. Tá bom, Marcos Coelho, toma um café comigo aqui, daqui a pouquinho você fala então, né? Vamos lá, hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro. Tupi na frente, pra informação. Notícia na hora certa, 8h55. As notícias com Alex Ferreira. A avó é presa por abandonar filha e 3 netos para ir a baile funk na Baixada. O governo brasileiro divulgou nota de repúdio sobre o atropelamento que deixou pelo menos 15 pessoas mortas e mais de 30 feridas em Nova Orleans, na Louisiana, nos Estados Unidos. O Itamaraty reforçou que repudia qualquer ato de violência cometido sob qualquer pretexto e expressa solidariedade às famílias das vítimas. O ataque ocorreu na quarta-feira, quando um ex-militar norte-americano atirou uma caminhonete contra uma multidão que celebrava o Ano Novo na Bourbon Street. O incidente ocorreu perto do cruzamento das ruas Canal e Bourbon, um destino turístico histórico, conhecido por atrair grandes multidões com música e bares. De acordo com a mídia local, uma bandeira do Estado Islâmico foi encontrada no veículo, o que levou a uma investigação sobre possíveis ligações com organizações terroristas. Flamengo recusa a proposta do Cruzeiro por Fabrício Bruno. Os 5 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, em valores convertidos, oferecidos pelo Cruzeiro para tentar a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, foram recusados pela diretoria do Flamengo nesta quinta-feira. A expectativa de agora é que a equipe mineira suba o valor com a intenção de contar com o defensor que já foi titular absoluto no Flamengo, mas terminou o ano passado na reserva. O contrato de Fabrício Bruno, atualmente com 28 anos de idade, tem validade até 2028. Marcos Coelho para o Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu claro no Rio e Grande Rio. Agora na rua Santa Luzia, no centro da cidade, 28 graus. Lua nova, estação verão. Neste momento, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, 28 graus. 8h57. Uma garota de programa, identificada como Bruna Braga, foi presa pela Polícia Civil depois de abandonar a filha, portadora de necessidades especiais, e três netos menores de idade para participar de um baile clandestino de Ano Novo na comunidade Parada Angélica, em Magé. De acordo com a delegacia do município, uma das crianças pulou a janela da casa durante a madrugada para pedir ajuda aos vizinhos. A polícia militar foi acionada e conseguiu arrombar o imóvel para resgatar os netos e a filha de Bruna. A jovem apresentava quadro clínico de desnutrição grave e foi internada na UPA de Piabetá. Bruna só foi localizada nessa quinta-feira ao ser encontrada pelos policiais na região central de Magé. Ela foi indiciada e vai responder pelos crimes de maus tratos e abandono de incapaz. De segunda a sexta, às 18 horas, Sidney Rezende comanda o Jornal da Tupi. A notícia atualizada, comentada e bem explicada. Super Rádio Tupi. Segue o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. No relógio da Tupi, 9:01. Show do Clóvis Monteiro. Dos estúdios da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Clóvis Monteiro e o seu show na Tupi. Começou a segunda hora do nosso show, o show positivo do rádio, o show do Clóvis Monteiro. Já estamos há 28 anos, eu não sei fazer conta, mas de 96 para cá, eu acho que é isso, 28 anos do ar, direto nas manhãs da Super Rádio Tupi. Muito obrigado pela sua fidelidade, pela sua audiência. Eu tô feliz da vida, viu, português? Eu coloquei no meu Instagram várias pesquisas, várias enquetes, sempre com o objetivo de colocar os nossos comunicadores em evidência aqui, né? Então a gente perguntou quem são os melhores do ano e colocamos várias categorias: as vozes amigas, o melhor comunicador, o melhor programa, o melhor programa esportivo. E tá muito legal, é impressionante a variedade de opinião a favor de todos. Tem gente votando em vários colegas nós pelos mais variados motivos, demonstrando um grande amor por todos aqui da Rádio Tupi. Muito legal. Também tem a enquete sobre os apresentadores de televisão do Rio de Janeiro, tá, gente? Quem é o melhor apresentador, quem é o melhor apresentador, programa esportivo da TV, programa esportivo do rádio. Vai lá no @ Clóvis Monteiro Oficial. Bom dia para o Alberto Battistini, que é o pai do Alexandre, amigo do meu filho Bruno. Ontem o seu Alberto Battistini estava no condomínio dele, na piscina. E aí ele mandou mandaram um vídeo, ele falando que ele gosta de ouvir a gente no rádio e me ver na televisão à tarde. O seu Alberto, né? É muito legal. Ele é ativo na piscina, numa boa, né? Que bacana. Vontade de entrar naquela piscina, é verdade. Agora. Dá vontade, um calor danado. Fala, eu acho que ele vai gostar de ouvir o nome dele da sua voz. Alberto Battistini. Seu Alberto Battistini, um beijo pro senhor, um feliz ano novo e parabéns por esse piscinão. Gostei. É. Chama a gente que a gente vai aí. Cara de rico ele, né? Cara de rico. É, gostei, bonitão. Gostei. Mas, Alberto Battistini, meu amigo de infância a partir de agora. Me segue lá no arroba Clóvis Monteiro Oficial. Olha, gente, eu vou, atenção, Gilza, vou chamar o pessoal que tá no trânsito para antes da crônica da cidade, o João Tatá, o Fabrício, a turma que tem informação do trânsito, coloca aí. Alô, Clóvis Monteiro e toda a turma. Aqui é o Tatá, de Petrópolis, falando da BR-040, tô de bicicleta, no acostamento bem equipado, com todo cuidado. Claro. Na altura do quilômetro 80, BR-040, em frente ao terminal rodoviário Leonel Brizola, no Bingen, de Petrópolis. Informou o João Tatá, ouvinte ciclista Tupi. Opa. Vamos nessa, feliz ano novo para todos nós. Dá um beijo da dona Glorinha, sua mãe, ela é uma fofa, uma querida, minha amiga de infância, Glorinha, meu amor. Agora em outro ponto, aqui da Avenida das Américas, passou também pela Ayrton Senna em amarela, o grande ouvinte e repórter do Clóvis Monteiro, Fabrício. Bom dia, Clóvis. Dia. Bom dia, família Tupi. Aqui é o Arte Fabrício Gravina, diretamente da linha amarela. Clóvis. Oi. Avenida das Américas, sentido Zona Sul. Ayrton Senna, linha amarela, sentido centro. Devido a esse feriadão, trânsito muito maré, Clóvis. Muito maré. E um feliz ano novo para todos os mortais que estão trabalhando no dia de hoje, hein? Legal. Porque legal. Quem não é mortal é rei, está enforcando até segunda-feira. É. E um abraço para todos. Valeu, Gravina, Fabrício, Gravina. Vem aí a crônica da cidade. Oferecimento Batata Beluga. Olha só, a nova garota da Batata Beluga é a Ana Paula Portuguesa. O pessoal vê no mercado a Batata Beluga, já lembra da Ana Paula Portuguesa. Por que será, hein? Ai, Clóvis Monteiro, essa Batata Beluga é uma delícia. Você sabe, Clóvis, que eu fui reforçar meu estoque de Batata Beluga, olha, no Mega Box ali na Penha. Você compra? Claro que compro. Que absurdo, tá, você tem que ganhar em casa. Eu fui lá e comprei. Tá. E mandar um beijo pra Ana, que é caixa do Mega Box. Quando eu passei no caixa, aí ela, menina, essa batata é um vício, né? É. Eu falei, é um vício gostoso, porque é mesmo, a gente come uma vez e quer comer novamente. A Batata Beluga é deliciosa, tem vários sabores. Pra você que gosta de presunto com requeijão, tem. Pra você que gosta de frango com requeijão, você tem. Você decorou também. Isso, eu tô há quase 10 anos fazendo, eu tenho que ler o texto aí. Você é boa nisso, hein? Frango com requeijão, presunto com queijo. Tem a nova, que é a calabresa com requeijão, que é uma delícia. Carne seca também com requeijão, que eu gosto. Bacon com cebola e requeijão. E você vai falar assim, ai, não, português, eu gosto de legumes, eu não como carne, não como nada. Então não tem problema, porque tem também a vegetariana, que é um... Gente, perdi. Já senti que eu perdi essa. É. Dancei. Português sem querer me furou os olhos. Não, os, não, os três, opa, os três, não, os dois. Não, opa! Nunca, não, muito legal. Olha só, a Batata Beluga oferece a crônica da cidade. No show do Clóvis Monteiro, crônica da cidade. Oferecimento Beluga, a melhor batata rosti, agora no mercado mais próximo de você. Experimente. Olha aqui, eu falei na abertura sobre o aumento das tarifas de ônibus, BRT, VLT, metrô, supervia, e as pessoas acompanhando resolveram mandar opinião sobre o transporte público do Rio de Janeiro. Coloca o pessoal para falar, por favor, o Diogo Brinquinho. Bom dia, Clóvis Monteiro, aqui Sérgio Sadã de Itanguá, Rio de Janeiro. Clóvis, sobre os ônibus, até que ponto a concorrência com milhares de vans, inclusive piratas, está prejudicando o faturamento das empresas e fazendo com que elas acabem diminuindo a qualidade do serviço? Será que as vans sozinhas dariam conta do transporte público do Rio de Janeiro? Não tenho nenhum interesse com empresa de ônibus, é só uma curiosidade. Já pensou nisso? Olha só, interessante, Sérgio, interessante. Vou até depois pedir para o Felipe aqui uma pesquisa para ver essa cobertura das vans, o número de vans em atividade, Se tem algum lugar também que as vans substituíram os ônibus e tal. Mas legal, Sérgio. É refletindo, é fazendo perguntas que a gente encontra solução e resposta. Muito bom. A Rosa de Mesquita quer comentar também. Vamos lá. Bom dia, Clóvis. Rosa de Mesquita. Falando aí em passagens, valores, né? De passagens. Sim. De ônibus. É aqui na Baixada é um absurdo. R$ 5,50. Um trecho curto, vamos dizer, de Mesquita a Nova Iguaçu. Se chega em 10 minutos, R$ 5,50. Deve ir para 6, né? Absurdo isso, não acha não? Acho, mais caro do que lá no centro da cidade. É, absurdo. Absurdo. Tem razão, Rosa de Mesquita. Vamos lá, mais uma opinião. Bom dia, Cláudio Monteiro. Oi. É verdade, esses ônibus aqui da Zona Sul faz vergonha, esses ônibus da Real. Faz a linha 460. É vergonhoso os ônibus rodando na Zona Sul. Tá aí, esse é o João, né? É o João. Eu gosto de ouvir vocês, viu? Mandem mais opinião sobre qualquer assunto. 980-188-880. Dependendo de mim, eu daria muito mais espaço para vocês falarem. Vocês que estão sentindo da pele, vocês que estão no dia a dia da cidade, viu? E a Tupi tá aqui para representar vocês. Manda aí, 980-188-880, a sua demanda, a sua opinião sobre qualquer assunto que tenha a ver com a crônica da cidade, viu? Para fechar a crônica, eu quero fazer um comentário, gente. Ontem lá do Tá Na Hora Rio, que eu apresento no SBT às 18h30, eu coloquei no ar o prefeito eleito de Belford Roxo. Ele decretou calamidade financeira e 15 dias a prefeitura vai fechar. Começou agora, ele recém tomou posse. Por quê? Olha que absurdo, gente. A gente mostrou imagem e tudo mais. O prefeito eleito de Belford Roxo, Márcio Canella, denunciou nas redes sociais e nos meios de comunicação que quando foi assumir a prefeitura, ele ganhou a eleição, a prefeitura de Belford Roxo está em estado precário. Márcio Canella, prefeito eleito, então resolveu baixar um decreto determinando que o prédio da administração municipal fique fechado por 15 dias para atendimento ao público e decretou calamidade financeira do município, que tem uma dívida de 1 bilhão, gente. Belford Roxo tem uma dívida de 1 bilhão. O prefeito eleito iniciou um grande mutirão para limpar as ruas da cidade. Marcelo Canella acusa o antecessor e ex-aliado, tem uma briga política lá de algum tempo já. Já foram aliados e depois cada um foi para um lado. Aí quando pintou essa divisão Bolsonaro, Lula, cada um foi para um lado e tal. Ele virou candidato. Ele acusou o antecessor e ex-aliado, o Vaguinho, de ter depenado a prefeitura. Palavras dele. Canella, o prefeito eleito que assumiu agora, diz que encontrou seu gabinete sem computador, sem HDs, pilhas de controle remoto. Não, nem pilha de controle remoto, tinha o ar-condicionado, sumiu, as pilhas, tudo. Né? Nós temos, parece o áudio dele. Coloca um trechinho do áudio do prefeito eleito de Belford Roxo. Esse foi mais um ato criminoso do ex-prefeito Vaguinho. Gente, é tanto espírito de porco que levaram torneiras, cafeteira, levaram até o chuveiro, até as bandeiras da cidade, a bandeira da cidade, a bandeira do Brasil, do Rio de Janeiro, que ficava aqui nessa sala, eles levaram. Meu Deus do céu, não, é demais, olha aqui, gente, ó, agora, não é um caso único, lamentavelmente, porque essa história aí pode acabar em até processo, é crime, né? O que foi feito ali é brincadeira, se você viu o vídeo, mas depenaram a prefeitura. Então é mais do que um ato assim, de rebeldia, eu perdi a eleição, vou levar isso aqui. Não. Beira primeiro a ética, a civilidade, mas é muito mais do que isso. E aí eu fiquei sabendo que em São Paulo aconteceu um negócio. Após não ser reeleita, uma vereadora, ex-vereadora agora, resolveu levar a privada e as pias do gabinete dela embora. O prefeito, o vereador que foi assumir lá o gabinete, ela não foi reeleita. Teve um novo vereador eleito. E aí ele foi lá ver qual era o gabinete que cabia para ele. E ele viu que tinha um banheiro e que o banheiro não tinha nem a privada, o vaso, né, sanitário, e as pias também tinham sumido. Ela disse que foi com o dinheiro dela que ela fez uma reforma, então não fui eleita, vou levar embora para mim. Tem até imagem do funcionário levando o vaso embora. Meu Deus do céu. Eu vou te contar um negócio. Olha, o nível das pessoas é um negócio de maluco. Aí você, mas o Clóvis Monteiro, a mulher que botou com o dinheiro dela, faz um acerto, vai lá e diz assim: olha aqui, isso aqui eu fiz com o meu dinheiro, como é que a gente podia fazer e tal? Agora arrancar tudo e levar,

Ô, Leonardo Salles, curioso, ontem de manhã o trânsito estava tranquilo. À tarde, eu tive dificuldade de sair da barra e chegar a tempo de apresentar lá o programa no SBT. Hoje de manhã, foi um negócio impressionante. Eu vim da barra, aqui, na Rádio Tupi do Centro, em 25 minutos. Acredite se quiser, Leonardo Salles. Acredito sim, seu Clóvis, acredito. Quer dizer, o trânsito está meio diferente esses dias, né? A gente observa em alguns momentos uma movimentação maior em determinados pontos, onde geralmente a gente não observa esse fluxo maior de veículos, e em contrapartida a gente observa locais também com pouca fluidez, com o trânsito melhor nesse momento. Para você que está na rodovia Presidente Dutra, vai encontrando o trânsito mais intenso agora na passagem pela Posse e na chegada à linha vermelha. Isso aí é só apenas fluxo de veículos. Quem pega a vermelha em direção a São Cristóvão, em direção ao centro do Rio, vai encontrando uma ótima opção, já que a Avenida Brasil tem uns pontos ainda de estrangulamento do trânsito na passagem por Bom Sucesso. Bolsa Família, todo dia a gente faz um Brasil melhor. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Governo Federal. Já já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o Léo Salles, o Leonardo Salles, direto do helicóptero da Tupi. O Marcos Coelho vai resumir a situação dos clubes do Rio de Janeiro, faltando alguns dias para começar o Campeonato Carioca 2025. E ontem à noite, um dos representantes do Rio de Janeiro já estreou na Copinha São Paulo, né? Que culmina com o aniversário da capital paulista. Marcos Coelho no show. Bom dia, alô, bom dia. Alô, bom dia, Clóvis Monteiro, bom dia, família Tupi. No Flamengo, Cruzeiro está de olho no zagueiro Fabrício Bruno, tentou a contratação, ofereceu 5 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, mas a diretoria rubro-negra recusou a proposta. Fica a expectativa por uma nova tentativa da equipe mineira. No Botafogo, o técnico André Jardine começa a ganhar força para assumir e substituir Arthur Jorge, que foi para o futebol do Catar. Jardine se notabilizou pela campanha em 2021, quando levou a seleção brasileira ao ouro olímpico nos Jogos de Tóquio. No Vasco da Gama, já tem jogo treino neste sábado, mas ainda é com o time B, o time que vai começar a disputar o campeonato estadual. Ainda assim, algumas peças importantes serão observadas pela comissão técnica em atividade que está marcada para acontecer no estádio de São Januário. No Fluminense, começou a temporada do Tricolor. Parte do grupo se reapresentou nesta quinta-feira e começou a série de atividades no CT Carlos Castilho. Jogadores como, por exemplo, o goleiro Vitor Eudes, que quase foi para o Vitória, e o zagueiro Manuel. Esses jogadores terão a responsabilidade de defender o Fluminense nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Do Departamento de Esportes, Marcos Coelho, para o show do Clóvis Monteiro. Muito obrigado, Marcos Coelho. Epa, eu vou falar aqui com o pessoal da bancada, Brinquinho. Prepara o forró do Tony Nunes pra gente fazer mais cedo. E falar em forró, senta aqui, ô forrozeiro. Senta aqui do meu lado aqui pra ligar um pouquinho. Enquanto isso, Ana Paula Portuguesa, a fofoqueira mais querida do Brasil. Clóvis Monteiro, boletim médico de alguns famosos, né? Agora nesse final do ano, o Guilherme Arantes, grande Guilherme Arantes, que fez tanto sucesso, cancelou dois shows que ele faria no final do ano, teve um probleminha, teve que fazer uma cirurgia no coração e tal, então agora ele já tá se recuperando, mas o Guilherme Arantes falou que tá meio chateado, vai ficar um tempo sem cantar, vai tirar esse ano aí pra descansar, e ano que vem ele volta. E o querido Serginho é aquele baterista do Roupa Nova. O Serginho era meu crush. Quando eu era novinha, eu tinha dois crushes. Ele faz tudo bom, ele é baterista, ele canta muito bem, né? Um espetáculo. E esse tá acontecendo desde ontem, mais um cruzeiro daqueles que o Roupa Nova faz, no navio, em alto mar. Roupa Nova foi um dos primeiros, junto com o Roberto Carlos, a fazer esse tipo de show em alto mar. E saíram pro cruzeiro, mas o Serginho não foi. Ele sofreu um acidente em casa, ele bateu com a perna, teve que ser socorrido, foi levado pro hospital, então os médicos pediram que ele ficasse de repouso. Então o Roupa Nova tá fazendo cruzeiro sem o Serginho, mas está se recuperando em breve. Ele volta aos shows do Roupa Nova, que eu amo. Sobe o som então do Roupa Nova aí, Dom. Senti na pele a tua energia. Tupi. Peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. No palco da Tupi. Quase no fim da festa. Num beijo então você se rendeu. Palco da da Saudade, no palco Jimmy Hall. Valéria Marques, o pessoal tá ouvindo a Tupi. Qual é o programa que tá no ar, Valéria Marques? Este é o show do Clóvis Monteiro. Obrigado, fofa. Quem tá caminhando, correndo agora no Parque Madureira. Para você que tá fazendo aquela caminhada em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Gente, ó, o Wilson tá ouvindo a gente, o Wilson Rios, ele escreveu: tô ligado como sempre enquanto faço os deliciosos salgadinhos para vender na Praça do Barro Vermelho em São Gonçalo. O som da Tupi FM ecoa aqui em Santa Catarina, no bairro Santa Catarina Pita, no bairro Barro Vermelho. Conta uma aí, ô Felipe Melo do céu. Olha, Clóvis Monteiro, o prefeito Eduardo Paes já marcou para domingo agora a primeira reunião para definir aí como será essa Força Municipal de Segurança, uma nova força que vai atuar armada, que vai ser criada pela Prefeitura. Foi um dos primeiros decretos do prefeito, que vai ter a participação aí do assessor especial de Eduardo Paes, que é o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que foi ex-comandante da PM, também do secretário de Ordem Pública, o delegado Breno Carnevale, e do secretário da Casa Civil, que é ex-oficial, é oficial da PM, da Reserva, Leandro Mattielli. Então já vai começar a definição. O objetivo é ter 13 mil homens na Força Municipal de Segurança, vão atuar em áreas centrais da cidade para combater pequenos delitos, e a intenção é de começar por um bairro tipo Copacabana, um bairro turístico, ou também pela Ilha do Governador ou pela UPA. E só para acrescentar que a Guarda Municipal vai ser refundada, é um dos decretos do prefeito, mas não vai acabar. A Guarda Municipal vai continuar, só que vai ter uma atuação centrada em algumas áreas específicas, como combater aí o comércio ambulante ilegal, a questão das construções irregulares também, do meio ambiente, o tráfico também. Tudo isso também vai ser definido agora por um grupo de trabalho comandado pelo próprio prefeito Eduardo Paes. Olha aqui, gente, a Ana Cristina me mandou aqui, ó, Ana Cristina de Valença, mas hoje ela tá em Engenheiro Pedreira, na casa da mãe dela, Eunice Costa, escutando da Tupi FM. Muito obrigado, Ana Cristina, um beijo aí pra sua mamãe, pra dona Eunice Costa. É charada minha mãezinha que tá lá no céu. Minha mãe também chamava Eunice. Gente, a gente fala muito aqui do Oswaldinho, o Araújo, ele tá aqui do meu lado, sentado aqui na bancada, e ele vai anunciar um forró que nós vamos tocar agora pra esperar o Alex Ferreira e o Tupi Notícias. Porque amanhã, Oswaldinho, às 4 horas da manhã, tem o programa do Tony Nunes, o show do Tony Nunes, que é, você conhece o Tony Nunes, ô? Bom dia, Oswaldinho. Bom dia, meu jovem. Primeiramente é de 5 às 8 da manhã. Ah, não é às 4, não? Não. Desculpa ter nascido, é às 5, é? 5 às 8, era às 4, né? Não sei. Aí passou daí. Eu achei que era que o meu papel, que tem aí, eu entreguei pra você chamar o forró, então não, traz aqui o papel, aqui. Por favor. Esse aqui, deixa eu ver então. É de 5, é verdade. Amanhã de 5 às 8, desculpa aí, Tony. De 5 às 8, às 4 é o Belisário, né? Às 4 é o Belisário. De 5 às 8, show do Tony Nunes. Tem pesquisa, horóscopo, show do ouvinte, notícias dos famosos, jornalismo, o pombo correio chonado e muito forró. Oswaldinho Araújo, qual é o forró que o Diogo, pede pro Diogo tocar esse forró que tá programado, por favor? Daqui pra sempre, Manu Batidão, Simone Mendes, o show do Tony Nunes. Amanhã, 5 da manhã. De 5 às 8 da manhã. É. Convido o pessoal aí, os nordestinos. Alô, nordestino querido, alô Brasil e o mundo. Não deixe de ouvir, isso é um compromisso, hein? De 5 às 8 da manhã, show do Tony Nunes. É o bebê de quem? Ou nós dois não tem? Eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo se eu tiver você. E olha onde a gente chegou. Tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou. Tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. E agora chega pra cantar comigo, Simone Mendes. Nosso amor era frágil demais e não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Sábado, 5 da manhã, show do Tony Nunes, o comunicador de maior audiência do Nordeste brasileiro, agora está na Tupi, a maior do Brasil. Vem aí, Tupi News, já já nós voltamos com a Ana Paula Portuguesa, a fofoqueira mais querida do Brasil. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Tupi Notícias e as últimas da hora. Desculpa, Oswaldinho, já pedi desculpa, é 5 da manhã, tudo tá bom, desculpa. As notícias com Alex Ferreira. Dono de tabacaria é preso por vender drogas em Rocha Miranda. A Polícia Civil fechou uma tabacaria em Rocha Miranda, na zona norte do Rio, que vendia cigarros eletrônicos com essência de maconha. Os agentes da delegacia de Honório Gurgel receberam denúncias de que o estabelecimento, localizado na Avenida dos Italianos, estaria comercializando entorpecentes e prenderam em flagrante o proprietário, identificado como Eloir Sampaio Filho. Um adolescente também trabalhava como auxiliar no estabelecimento. Diversos materiais, como cigarros, essências e máquinas de cartão, foram apreendidos. Luiz Silva, para o Tupi Notícias. Bombeiros continuam buscas por jovem que desapareceu no mar de Guaratiba. O Corpo de Bombeiros segue as buscas por Edmilson de Jesus, de 27 anos, desaparecido desde o dia 1º de janeiro, após entrar no mar durante a virada de ano. O caso aconteceu em Praia Grande, Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio. Informações apontam que Edmilson estava passando a data na casa da sogra e, ao chegar na praia para assistir à queima de fogos, encontrou um amigo e entrou no mar, estando desaparecido desde então. A polícia investiga o caso. Isabelle Aragão para o Tupi Notícias. Depois de 8 horas seguidas de combate às chamas, bombeiros conseguiram controlar um incêndio de grandes proporções que atingiu uma loja de departamentos na madrugada desta sexta-feira, na rua Doutor Siqueira, região central de Magé, na Baixada Fluminense. Apesar do susto de moradores e funcionários, ninguém ficou ferido. O local foi isolado para uma vistoria da Defesa Civil. Bandidos fazem arrastão após queima de fogos no Réveillon de Guarujá. Homens são flagrados pendurados e surfando em teto de ônibus na Zona Sul. Grupo é preso com grande quantidade de drogas na Zona Norte do Rio. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu claro, temperatura de 27 graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. Segue o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Prima.

mesa, você gosta de champanhe? Eu prefiro sidra. Ah, eu gosto de champanhe. É, você gosta da champanhe? Eu acho amarga a champanhe. Ah, eu gosto. É, bem gosta? Geladinha, é. Aquelas bolinhas assim. É. Tá falando o quê? Da champanhe. Ah, entendi, entendi. Olha aqui, a Isabel Viana Barroso diz que ouve o Clóvis Monteiro no Vila Shopping em Vila Isabel. Que legal! Então, bom dia para todo mundo aí do Vila Shopping em Vila Isabel. E onde estejam ouvindo o programa do Aeroporto Santos Dumont, o pessoal fica ouvindo a gente também esse horário. Muito obrigado. Isabel Viana, bom dia para você, meu amor. Conta uma aí, eu duvido você falar uma notícia boa, não falar mal de artista. No mundo dos famosos, duvido você elogiar alguém. Ou falar uma coisa positiva, duvido. Ai, é difícil, mas eu vou te surpreender nesse início de 2020. Te surpreenda, vai. Vou falar bem. Você sabe que eu li uma entrevista do Stepan Nessessian essa semana e achei muito interessante falando sobre o retiro dos artistas. Todo mundo sabe que o Stepan Nessessian é presidente do retiro já há quase 20 anos, faz um trabalho muito legal lá, mas vive com dificuldades, precisando da ajuda de muita gente. E o Boni, que durante muitos anos criou várias coisas na TV Globo e tal, você sabe que o Boni lançou um livro, O Lado B de Boni, há pouco tempo esse lançamento. Toda a renda do livro do Boni não vai pro bolso dele, não. Vai pro retiro dos artistas. Ele não ficou com nada, nada, nada. Ele lançou o livro e tudo que é arrecadado vai direto pro retiro dos artistas. Tá vendo? Falei bem de uma falou pessoa. Bem, ah, não, bem. E de outra também. Sabe que a família do Tarcísio Meira, quando o Tarcísio Meira morreu, eles pegaram todo o guarda-roupa do Tarcísio Meira e doaram pro retiro dos artistas. Olha, pra fazerem que legal. Lá um brechó, venderem e conseguirem um dinheirinho a mais. Tá vendo? Boas atitudes. Legal. Surpreendi. Aliás, a produção podia tentar um contato com esse fã pra fazer. Contar essas coisas, sim, dizer como legal. É que a sociedade pode colaborar com o retiro, quem é que viveu lá nos últimos anos, quem está lá no momento. É uma entrevista legal, uma pauta legal pra gente fazer aí, né? Isso mesmo, gostei. Muito bem, agora são 9h36, o Felipe Melo, conta uma, Felipe Melo. Olha, Cláudio Monteiro, nós estamos no mês de janeiro e há 12 anos surgiu na Inglaterra um movimento chamado Dry January. Ou seja, janeiro seco, essa é a tradução, que é para as pessoas passarem o mês de janeiro, os 31 dias, depois do Réveillon, evidentemente, sem consumir bebidas alcoólicas. É um movimento que vem ganhando adeptos nos Estados Unidos, na Inglaterra, e muita gente está adotando. O objetivo, segundo os médicos, leva a que a pessoa passe o restante do ano mais feliz, passe o restante do ano menos irritadiça, durma melhor, a pressão arterial também fica melhor para essas pessoas. O negócio é conseguir ficar 30 dias do mês de janeiro sem consumir uma gota de bebida alcoólica. Eu confesso que é complicado, né? Vem cá, você, que idade você tem hoje, Felipe? 62, 62. 62, 62. Quanto tempo você conseguiu ficar sem beber? Você lembra assim? Ah, não, já consegui ficar mais de um mês sem beber. Um mês inteiro? Já consegui, mas mais por motivos médicos, né? Eu fiquei 18 anos. 18 anos sem beber? Do zero aos 18. É quando comecei, não parei mais. Aí não parei mais, né? Mas quando eu quero parar, aparece o Thiago Castro, o Diogo Brinquinho, aí não tá. Eu comecei mais cedo que você, eu comecei por volta dos 17 anos. Olha que coisa. Você gosta de beber bebida alcoólica, português? Não, bebo muito pouco. É? Muito pouco. Tá todo olho brilhando falando de champanhe. Não, eu gosto de champanhe, bebidas assim, diferentes, aqueles drinks bonitos e tal, esses eu gosto, mas bebida mesmo, cerveja, esse eu não gosto. Você não tem inveja daquela colega nossa que tá sempre exibindo aquelas bebidas ricas? Eu tenho pouco. Eu falo, nossa, que bonita, gostei dessa bebida. Convidou pra tomar um drink daqueles, mas ela não chama, nunca me chamou. Não, mas ela não bebe cerveja, que ela diz que é bebida de pobre. É bebida de pobre, ela fala. Mas aqueles drinks são um mais bonito que o outro bonito, mesmo. Bonito, verdade. Dá até pena de beber, porque é tão bonito. É verdade. Pra tirar foto. Um dia eu vou conseguir tomar um deles, Clóvis. Agora, gente, ó, eu vou pro comercial já, mas olha só, a gente não pode terminar a semana sem falar. Meu Deus, fica uma pena, rapaz. Tem aquele negócio da... Como é? Que a gente fica com vergonha pelo outro? Vergonha alheia. Vergonha alheia. Né? Mas pior que vergonha alheia é quando você vê uma situação que você fica assim com dor, se pudesse fazer alguma coisa. Tô falando daquela mulher que pensou por segundos que tinha ganho na Mega Sena da Virada. Tadinha, Clóvis. Comemorou, foi abraçada. Gente, uma técnica de enfermagem, Josiane Bittencourt, Passa o Fundo, Rio Grande do Sul. Ela viralizou nas redes sociais porque ela, por alguns segundos, ela tinha certeza que tinha ficado bilionária com a Mega da Virada. Ela passou de um misto de emoção, de euforia, para frustração, tristeza, quase depressão ao conferir os números sorteados. Primeiro, ela acreditou ter acertado as 6 dezenas. E aí, não se conteve, começou a comemorar, estava no plantão lá do hospital. As colegas vieram abraçar, aquela gritaria no hospital, até quem estava em coma acordou do coma, voltou, sei lá. Não, aí já foi minha conta. Mas a alegria durou pouco, gente. Foram conferir, ela realmente apostou os 6 números que foram sorteados, mas em jogos diferentes. Só que ela fez, quando você faz vários jogos, às vezes vem tudo junto assim, né? Aí ela começou a marcar os números. Pá, pá, pá. Quando ela olhou, todos que anunciaram, ela tinha, só que ela não atentou que era cada um num jogo. E aí não pode. Quando alguém falou, eu fico imaginando quem é que viu e falou pra ela. Que alegria que ela estava, era uma coisa. Vocês viram o vídeo, Ana Paula e Felipe? Mas eu fiquei com raiva daqueles amigos, colegas de trabalho que ficaram comemorando com ela. Não é possível que ninguém sabia ali como é que se jogava na Mega Sena, gente. Não, mas eu acho que não tinham visto. Viram ela comemorando e ela garantindo que tinha ganho. E o jogo estava assim em cima no balcão, né? É, foi o irmão dela que contou, porque ela largou o plantão. Ela largou o trabalho. Claro, imagina. É, quando viu, largou o plantão, o irmão foi pegá-la de carro na porta da unidade de saúde, e aí o irmão é que disse pra ela, olha, você não ganhou nada. Ah, e aí ela retornou pro plantão médico, olha, e com aquela frustração óbvia, óbvia, né? Tadinho, meu Deus, mas eu fiquei com uma pena, rapaz. E o pior, que fizeram um meme nas redes sociais, dizendo o seguinte, ó, o problema é que faculdade de enfermagem não ensina a conferir jogo da Mega Sena. É brincadeira. É, meu Deus do céu. Se eu der pra minha mãe, eu vou achar que acertou também. Tá lá, tem todos os números aqui. Mas não é cartela de bingo, né? É Mega Sena. É uma loucura isso. Eu já vi falar de gente que acertou os números, mas não jogou. Sabe, a pessoa fez assim, deixa, depois eu vou e não jogou, passou. Aí quando... É difícil. Né? É difícil. É. Acontece. Ei, por isso que eu Deus jogo sempre. É verdade, é? Você jogou na Mega Sena? Joguei. Também acertei um em cada jogo, mas não sei fazer o quê. Eu não ganhei. Quem vivia ganhando assim umas farpelinhas e tal, tal, tal, nunca ganhou o prêmio principal, mas ganhava, era o Luiz de França, o saudoso Luiz de França. Tinha só, ele jogava sempre, tudo. E ele ganhava, de vez em quando acertava, né, uma parada aqui, outra parada ali, tava sempre ganhando dinheirinho. Olha aqui, gente, ó, no relógio da Tupi, 9h41. O Rio de Janeiro ouve o show do Clóvis Monteiro. Aproveite o Primaverão Mundial, a estação que é a cara do Rio. Mussarela, peça um pedaço, quilo, R$ 29,95. Filézinho de frango, cevale, pacote, um quilo, R$ 16,90. Alho a granel, quilo, R$ 23,80. Carré suíno, a granel, quilo, R$ 15,98. Filé mignon bovino, Natura Frig, peça inteira, vácuo, quilo, R$ 59,90. Mergulhe nas ofertas do Primaverão Mundial. O menor preço total. Que um professor transforma vidas, você já sabe. Mas você já parou para pensar quantas pessoas um professor ajuda a formar ao longo da carreira? Milhares. Por isso, os professores de todo o Brasil merecem todo o nosso respeito e admiração. Obrigada, professores, por todo o esforço, competência e dedicação. Para que vocês possam continuar inspirando nossos estudantes e transformando vidas, o Governo Federal oferece cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização e formação de professores. Conheçam os cursos em gov.br/MEC. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Olha, gente, quem é carioca sabe que o melhor plano de saúde é ter uma vida leve. E que o Leve Saúde oferece é um plano que cabe na sua vida. É cuidado humano e tecnologia unidos em nome de uma vida melhor para oferecer um plano de saúde acessível na Leve Saúde. Você pode contar com uma rede ampla com clínicas, hospitais e laboratório. É prevenção sempre. Quem disse que plano de saúde de qualidade tem que pesar no seu bolso? A vida pode ser mais leve. Leve Saúde, o plano da sua vida. Acesse levesaúde.com.br. BR. Limpa Estoque, Rede Economia. Ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas no app, tá na economia. Promoções de sexta a terça, arroz Tio Mingote, R$ 25,95, feijão carreteiro, R$ 5,99, leite Quatá ou Godan, R$ 3,99, leite em pó Glória, R$ 11,99, azeite Galo Dia a Dia, R$ 28,98, maionese Hellmann's, R$ 8,99, alcatra, R$ 36,90, coxa com sobrecoxa, R$ 6,99, linguiça pernil Perdigão, R$ 13,98, linguiça calabresa, R$ 15,99, ou uma lavagem perfeita, 800 gramas, R$ 9,98, papel mimo com 6 rolos, R$ 7,99. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E o Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. Muito bem, vamos lá. O Leonardo Salles está sobrevoando a cidade nesse dia aí de sexta-feira, com cara de sexta-feira mesmo, não é, Léo? É verdade, é o primeiro sextou do ano, seu Clóvis. É. E o primeiro sextou com o trânsito aí um pouco mais reduzido em alguns trechos da Zona Norte, tá? Eu observo agora, você que está descendo a Marechal Rondon, perde tempo? Perde, mas não perde tanto tempo assim na passagem pelo túnel Neo Rosa e na chegada a São Francisco Xavier. Para você que agora está vindo ali pela região da Tijuca, vai descer principalmente a usina, indo em direção à Tijuca, pela Conde Bonfim, boa circulação próximo ao Uruguai, também na passagem pela Pinto de Figueiredo e pela Praça Sans Penha. Você que está indo para o Largo do Estácio, a Doc Lobo, com pistas livres. Resfriar, qualidade e eficiência em climatizadores, ar-condicionado e geladeiras automotivas. Conheça em resfriar.com.br. Já já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Muito bem, esse é o Leonardo Salles. Daqui a pouquinho, 10 horas do relógio da Tupi, tem a Isabelle Benito. O Rio de Janeiro, ouvi o show do Clóvis Monteiro. Partiu, entrou na área, clareou, atirou, entrou. Passou para o primeiro, driblou, amado, entrada agora, calibrou, lá vai a bomba. Dominou, higienizou, passou na meia direita Nonato. Vamos, tricolores. Olha o gol da vitória pintando. Emoção é o que oferece na Via Menor de novo com Rossi. Lançou pelo meio com o Delacruz. Está muito atrapalhado no toque de bola. Quando entra na intermediária, sempre joga em busca do gol. É o tal negócio, está passando esse assim. Jogo que é de grande rótulo do campeonato brasileiro, da história do futebol brasileiro. Esquema defensivo, mas também não consegue organizar um contra-ataque. Os nomes mais consagrados no mesmo time. Em janeiro a bola volta a rolar e a Tupi vai comandar o futebol. Super Futebol Tupi, oferecimento. Faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf tá pago. Tim pra chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos Brasileiros. Se liga, Chatuba, promoção Renova Casa, tudo em até 10 vezes sem juros. Lion Seminovos, acelerando a realização do seu sonho. E Lubsmart, distribuidora Total Elf, empresa do Grupo Altese. Opa, que maravilha! As férias estão chegando e o Paulinho Tuntum, meu filho primogênio, já tá me olhando com seus 78 dentes de fora e uma cara de que vai aprontar todas. Por isso eu já vou passar no Mega Box Atacadista e vou comprar tudo que eu poder pra poder aprontar junto com ele nas férias, que eu não sou bobo nem nada. Melhores marcas com os menores preços só no Mega Box Atacadista. É muito por muito pouco. Fato venéreo. Show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Primaverão Mundial, a estação que é a cara do Rio. Mundial, o menor preço total. Tim pré-chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800-305-2090. No show do Clóvis Monteiro. Regras de ouro para a vida. Evoluir é reconhecer nossos erros, não para consertá-los, mas para não repeti-los. Regras de ouro para a vida. Chegou o Tim pré-chip, o único pré que dá Pix na conta e WhatsApp garantido o mês todo em qualquer valor de recarga. Isso aí, Isa! Se você ainda não é Tim, olha só como é simples. Compre seu Tim chip, informe a chave Pix no momento da ativação e recarregue. E pra quem já é cliente Tim, é só baixar o app Meu Tim, informar a chave Pix e recarregar no app. Pronto! É Pix na conta. Corre pro Tim pré-chip e aproveite todos os benefícios da líder em 5G. Market, os melhores produtos, o melhor preço. Alcatra peça inteira quilo 36,90 a 124,97. Coxa com sobrecoxa lá 6,97. Óleo de soja lisa ou soia 7,49. Feijão Masmo 6,87. Açúcar União 3,99. Omo lavagem perfeita 3 litros no Superclube 29,90. Leite Capel Tirol ou Godão litro 3,99. Show do Clóvis Monteiro. Voltamos. Voltamos. Música para quem tá ouvindo a Tupi FM agora na linha amarela. Na linha vermelha. Na Alameda em Niterói. Na Via Dutra. Na Washington Luiz. Na Transolímpica. Duvido, locutor, cala a boca pra gente ouvir essa música. Duvido. Essa música é para mandar um abraço para os aniversariantes de hoje, a Renata Souza, a Márcia Cunha, o Léo Gama, o Fernando Luiz Matos, o Alexandre Miller e a Ângela Cabral de Almeida. Os famosos aqui que estão aniversariando no dia de hoje, Ana Paula Portuguesa. Hoje, Cláudio, aniversário do Paulo Vilhena, o ator, o jornalista Reginaldo Leme, a apresentadora Bela Gil, o ator americano Mel Gibson e também o ex-piloto de Fórmula 1, o Michael Schumacher. Legal, legal. Aniversário amanhã do repórter Thalisson Martins e no domingo do nosso colega, o repórter Antônio Ribeiro. Muito bom. Olha, em um minuto, o Felipe Melo e a Ana Paula Portuguesa trazendo mais conteúdo. Tem gente que fala assim, né? Conteúdo para todo mundo que tá ouvindo a Tupi FM, hein? O Rio de Janeiro ouvi o show do Clóvis Monteiro. Talvez você já tenha percebido avanços no saneamento básico da sua cidade. Nos últimos 3 anos, a Águas do Rio tem investido para garantir o melhor serviço para a população. Tem muita coisa boa acontecendo. Estações de tratamento de esgoto estão passando por reformas. Tubulações antigas estão sendo substituídas por novas. E muita manutenção está em andamento. Resultado, a Baía de Guanabara deixa de receber 92 milhões de litros de água contaminada com esgoto todos os dias. Esse esforço já deu resultado. A galera voltou a curtir as praias do Flamengo e da Glória. A água está limpinha no novo point da cidade. Águas do Rio, levando qualidade de vida para quem mais precisa. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italac ou Glória 3,99. Leite semidesnatado ou desnatado Italac 2,99. Açúcar Joia quilo 3,47. Óleo de soja Primor ou soia 7,47. Creme de leite Italac 1,99. Começou a queima de estoque Guanabara. As melhores ofertas do Rio. Vai lá! Show do Clóvis Monteiro. Vamos longe, bora pra beira do mar. Isso é um convite, Brinquinho. Tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver. Esse é o Diogo Nogueira, né? Eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, nada pode ser melhor do que a gente junto. A Rádio Tupi. Mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois. Dois amantes namorando na beira da praia. Ai, ai, ai, ai. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Estou. Pela areia, água de coco, beira do mar. Primeira sexta-feira do ano novo. Pela areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pela areia, água de coco. Conta uma aí no clima, no clima. Tem que ser cantando, no ritmo da música. Conta uma aí. Olha, vou falar de carnaval mesmo, Flora. Muita gente não sabe, mas domingo agora já é a abertura do carnaval não oficial dos blocos aqui no centro da cidade. A partir de 8 horas da manhã, aqui na Cinelândia, já começam os cortejos. 30 blocos vão desfilar no domingo aqui no centro da cidade. Olha que interessante. E a partir de 5 da tarde, na Praça 15, tem a concentração do Boi Tolo, que vai desfilar aqui pelas ruas do Rio. Ou seja, o carnaval para valer começa 28 de fevereiro. Mas o carnaval não oficial já começa domingo. Já eu falo em carnaval para fechar o programa em alta aqui. Ana Paula Portuguesa, fofoqueira mais querida do Brasil. Flávio Monteiro, falando em música, alto astral e tal, muita gente reclamou do show, que da virada que a Globo transmitiu. Ai, a Anitta cantando um monte de safadeza e tal. Mas o povo gostou, tá, Clóvis? Ah. Sabe que esse ano a audiência da Globo no show da virada foi muito melhor do que nos últimos anos. Foi, conseguiu alcançar 15 pontos aqui no Rio de Janeiro e deu 236% a mais, ó, 236% a mais do que o segundo colocado, que foi o SBT com culto evangélico. Ah. Então, quer dizer, o povo fala, mas na hora de assistir, quer assistir o quê? Anitta rebolando a bunda dela, né? Olha só, que coisa. Olha aí ela aí, falar na Anitta aí, ó. Não morre mais, olha aí, ó. O pai da Anitta esteve aqui outro dia nos visitando e perguntei pra ele, como é que você vê quando vê a Anitta lá rebolando, mostrando o bumbum, falando essas coisas? Isso é normal, artista, não sei o que, papapá. Mais ou menos por aí mesmo, né? Bom, atenção, mudando de assunto. Lá vem ele, descendo o Paulo de Sebo, vai que chama esse negócio aqui. Polidense, desceu do Polidense, o nosso Igor Pérez. Igor, vamos fechar o programa com você, chamando a sua imperatriz, mas qual é o motivo que eu chamei você? Que agora domingo já tem a imperatriz no asfalto, na rua, né? Fala com o povão aí, o Igor Pérez. É isso mesmo, Clóvis Monteiro, na verdade, retomando os ensaios, né, com os ensaios que começaram ali entre outubro e novembro, tivemos aquela pausa ali, né, aquele recesso de fim de ano, mas a partir de domingo, minha Imperatriz Leopoldinense de volta às ruas de Ramos a partir das 4 da tarde. Tem o nosso ensaio de rua lá na rua Euclides Faria, com toda a comunidade, todos os segmentos da Rainha de Ramos, da nossa verde, branco e dourado. Então fica aqui, né, o meu convite, o convite da Imperatriz Leopoldinense, pra que vá lá assistir, né, prestigiar isso. O nosso ensaio. Que hora, que hora? A partir das 4 da tarde, nesse domingo. Bom, e qual é o enredo desse ano? O enredo da Imperatriz é Omituto ao Olofon, Água Fresca ao Senhor de Fon, do carnavalesco Leandro Vieira, Imperatriz aí, depois de 46 anos. Olha o nosso Pete de Menezes aí, chegando. Ó. Depois de 46 anos, a Imperatriz retornando aí com um enredo, né, com essa temática, né, ligada ao culto orixá e ao candomblé, contando a história da saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô. Um enredo lindíssimo. Imperatriz 2025 na Tupi. Babá, vai começar o instante Oxalá, segue o cortejo ao Senhor de Fon, babá. Não se deixa arrefecer.